Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Leandro Antônio do Jovem Nerd. Balkans não era aquele jornal que você anunciava as paradas pra vender de graça? Nossa. só uma pequena parcela da audiência vai entender isso. Bem pequena mesmo. Tem que ser carioca, tem que ser velho. Exato, carioca e velho. E entender piada ruim. Não, nem foi uma piada, não foi uma piada. Foi uma frase. Desculpe, gente. O nome do jornal era Balcão, nem é perto de Balcão, desculpe. Não, até é. Eu tenho aqui uma separada aqui do... Os velhos carioca entenderam aí. É, já. Tá. Aqui o JP e na verdade quem tinha que estar gravando aqui no meu lugar era a Francine. Afinal de contas, ela é Gladolich. Olha aí. Não seja por isso. Chama ela aí. Pega o bebê e chama a menina. Tia Eduardo Spore, como o Jovem Nerd tentou fazer um trocadilho, eu vou dizer que no Rio, pra ir no Niterói, a gente pega as Balcãs. Nossa. Ah, olha, o profissional, a diferença do cara que é profissional. Não podia ficar pra trás, né? Aqui é o Tucano, e se vocês acharam a história da Romênia complicada, espera até ouvir esse Nerdcast. É verdade. Aqui é o Felipe, e depois dessas duas eu não consegui pensar em mais nada, mas não consegui pensar nem em trocadilho. Fala do Petkovic, tá tudo certo. Não tem um clubismo aí, mas tudo bem. Eu não sei, gente. O Jovem Nerd e o Eduardo me esgotaram aqui. Aqui é o Azaghal e eu nem sei o que é Balkan. Olha, então, perfeita orelha para este episódio. Muito bem, nerds! Vamos, olha só que time de elite de história, rapaz. Todo mundo reunido, até o Felipe, que sempre que tinha um que sair para entrar o Felipe... O Randy não tá aqui. É verdade. Então o Felipe, ele continua com essa condição. É verdade. Condição de sempre tomar o lugar de alguém. Tem um negócio que só pode ter um comunista de cada vez. Vamos falar dos Balcãs. Rapaz, as guerras, as complicações, a parte do mundo que a gente não estuda muito em história, estuda? Vamos ver nesse podcast. Depois de e-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos! E hoje, olha só que oportuno, Azaghal, nós estamos falando de Guerra dos Balcãs, que é toda aquela região ali... Da Bálquia? Que engloba Grécia, e nós vamos voltar no tempo para a Grécia Antiga com Assassin's Creed Odyssey, Eita fé! Olha só, tá mais um lançamento. Olha, cara, eu joguei na E3, é uma coisa incrível, é uma coisa linda. As ilhas gregas na época de ouro da antiga Grécia, Azaghal. Pra você se tornar um lendário herói espartano durante a Guerra do Peloponeso, Azaghal. Olha! A grande guerra entre Atenas e Esparta. Você sabe, eram todos gregos, mas eles... É o que a gente chama eles de todos gregos. Mas antigamente, né, eram as cidades-estados. Cada um era um reino próprio. E eles não se gostavam, Azaghal. É tipo Corinthians e Palmeiras, alguma coisa assim. Nossa, caralho. Que simplificado, escroto. Mas então, o mapa, cara, é gigantesco. É um país inteiro, das alturas dos picos nevados até as profundezas do mar Egeu. A gente explora todo o país. Você luta contra mercenários, você luta contra personagem histórico. Você luta batalhas épicas de exército de 150 personagens pra cada lado. Nossa! Ou seja, 300... De Balcãs. 300 personagens na tela ao mesmo tempo, 300 inteligências artificiais, todos lutando. Cara, é incrível, cara. Isso é novidade, hein? É novidade, novidade desse jogo. Além disso, voltamos às batalhas épicas no mar, cara. Ah, claro, com agora, certeza. No mar Egeu, você controlando os triremes gregos, você usa flecha com fogo, bombas e o famoso bico dos triremes. Você dá aquela bicada no navio dos outros. Ultimate, cara, é muito maneiro. Aquele controle naval sem loading. Você tá na terra, você tá nas ilhas gregas e tal. Entra no barco, vai pro mar, não tem tela de loading, cara. Caraca, eles insano. Chamam isso de seamlessly. Olha! Muito, cara, muito foda. E ó, tem um negócio maneiro. Como se os outros não fossem. Tem um negócio maneiro que eles dizem que a gente vai descobrir um mundo rico em mitos e lendas, porque você sabe, tem todos Sim. esses mitos gregos, e que a gente vai ficar de cara a cara com essas figuras lendárias, tipo a verdadeira natureza de bestas mitológicas como a Medusa e o Minotauro. Olha e aí eu pergunto, caraca. Assassin's Creed tem o seu quê de fantástico, mas ele não costuma, não tem monstros, né? Monstros ele é uma coisa bem real, apesar de ter a sua parte mais fantástica, e aí eu acho que deve ser um negócio meio corno, sabe? Tipo, um cara bota uma cabeça de touro e as pessoas acham que ele é um minotauro. Porque, entendeu? Não acho que vai ser um minotauro de verdade, mas eles vão mostrar a origem da lenda. Muito, muito maneiro, cara. Tô doido pra jogar. Lembre-se que você pode escolher entre o Alexios ou a Cassandra. E aí joga o jogo inteiro com um guerreiro ou com uma guerreira espartana. E trazendo mais novidades para elementos de RPG. Normalmente a história de Assassin's Creed você joga do início ao fim. E aí é isso, você tem aquela história, já tá definida nas cutscenes. Esse jogo você escolhe o destino da história. Caraca! A história muda de acordo com as suas final, escolhas. O final, Jovem Vários finais. Você decide. Você... Então vá atrás do seu Assassin's Creed Odyssey. Tem link aí no post. Muito bom. Quero Nerd Player. Ó! E olha só, acabamos de falar de PicPay, que está sempre aqui conosco. Você já sabe, PicPay oferece aquelas vantagens de ser um aplicativo para pagamentos. Sua vida financeira, você pode passar dinheiro para os amigos Sim. ou receber. Eu, por exemplo, andei vendendo jogos de tabuleiro aí, recebi via PicPay. Olha esse jogo. Né? Não, e a noite de autógrafos na churrascaria, uh-huh. o banquete de Huff Gunner, Exato. Vendas exclusivas via PicPay. Cara, é incrível. É claro, vamos lembrar que você não só pode mandar dinheiro e receber dos seus amigos, mas como você pode comprar coisas em estabelecimentos comerciais que aceitam Não, tem mais. Agora, estabelecimentos que tenham a máquina Cielo... Exatamente! Você pode pagar com PicPay direto na máquina. Sem pegar na sua carteira, Isso só com o celular. Sai de... Aquela velha desculpa. Sai de casa e esquecer a carteira? Acabou, amigo. O celular tu não esquece. É, ninguém esquece. Aí você vai poder rachar continha, pagar continha com seu celular. Olha só, como é que você paga uma conta num estabelecimento comercial, tipo num restaurante e tal, com o seu PicPay? Você vai e diz que quer pagar com QR Code. Isso no caso do Cielo. Porque se o estabelecimento aceitar PicPay diretamente, mas ainda. Também tem isso, né? Mas se for pra máquina Cielo, fala assim, quero pagar com QR Code. Aí na maquininha o lojista vai digitar o valor, aí escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e escaneia o código de barras que vai aparecer na maquininha, Zagal. E aí, é isso. Você paga ou com saldo, que vai ter no seu aplicativo, ou com o cartão de crédito que está cadastrado na sua conta do aplicativo. Excelente. Incrível. Não precisa pegar carteira, só com o PicPay. É isso. Muito bom. Lembre-se também, você pode comprar créditos para jogos, viagens de Uber, recarga de celular, pagar conta em boleto e... Cara, a gente começou o PicPay, era só passar dinheiro era só de mato. Outro. Era Quando só a gente mato. Começou a falar de era PicPay aqui... Era só mato. Era só mato. É incrível a expansão do PicPay e como ele se torna cada vez mais a melhor solução para pagamentos, cara. Seja fisicamente, seja online. Seja na Net Store. Exato! Vale dizer. Vale PicPay também. Baixa agora para testar o seu. Muito bom. E vamos lembrar, Zagal, que hoje é a primeira sexta-feira do mês e, como sempre, tem um episódio extra de tecnologia na sua timeline, o Nerd Tech! Olha aí! E hoje a gente vai falar com Paulo Silveira e com Maurício Linhares sobre sites e ferramentas que apareceram na internet dos anos 90 aos anos 2000. É papo de velharia, rapaz, dos velho pai aqui. A gente falou sobre o Cadê? Você lembra do Cadê? Pelo chat da UOL, pelas ferramentas de e-mail grátis, pelos provedores de internet discada e até mesmo pelo ícone da internet brasileira, o site do Pudim. Olha só! Também tem muita história com sites e empresas que tinham produtos bons, mas com timing errado. Isso é muito importante, Azaghal. Sim. E se você gosta de internet e tecnologia, é claro, você não está ouvindo esse podcast e você quer trabalhar na área, vale conhecer os cursos e formações completas da Alura, Azaghal. Focadas no mercado de trabalho, tem desde o básico pra criar seus primeiros sites em HTML. Não tem hot dog, eu acho. Mas tem muita coisa moderna. Tem JavaScript, sistemas web completos, com banco de dados, back-end, design e muito mais, cara. Aproveita. Promoção, você sabe, de 10% de desconto pros nossos ouvintes em alura.com.br/promoção/nerd. Muito bom. Vai lá ouvir esse bate-papo nostálgico no Nerd Tech de hoje. Já tá na sua timeline. Baixa aí, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos do Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 53 nobres de queixo grande. Vale lembrar, Jovem Nerd, que você também pode ouvir esse podcast, como muitos outros, no Spotify. Olha só, Zagal, o Spotify se colocando como a ferramenta para você ouvir o hub de podcast. Sabe uma comodidade, uma facilidade que existe? Não. Quem mora em grandes centros urbanos tem que usar um GPS. Uhum. Esse GPS normalmente indica o caminho menos atribulado. Certo. Esse GPS você não quer dizer o nome do começa com W e termina com AIS. E quando você usa esse aplicativo de GPS, que é tudo a mesma empresa no final das contas, exato, você pode nele mesmo conectar o seu Spotify. Exato. Então você, através do seu WAZE, você pode ouvir o Nerdcast. Olha só, cara, muito, muito bom. E lá, obviamente, você pode fazer a sua playlist, pode marcar seus favoritos, pode escutar todos. Olha, não é só o Nerdcast normal, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdcast, o Nerdtech e o Speak English, tá tudo lá, porque a timeline do Nerdcast é igual, tá tudo lá no Spotify. Além do Nerdcast, maravilhoso podcast, melhor do Brasil, maior do Brasil, vários outros podcasts nacionais e internacionais estão também. O Spotify se transformou numa grande plataforma de podcast no Brasil. É muito bom, muito bom. Temos que recomendar sempre o GugaCast, nosso querido Guga Mafra. Exatamente. Vamos recomendar também o Naruhodo. Muito, cara, quem gosta dos Nerdcast de ciência, você tem que ouvir o Naruhodo ou Naruhodo. Se você for escrever Naruhodo, você chega lá. Naruhodo, com H, né? Rodo, que é uma palavra japonesa que significa é claro, é óbvio. Porque a cada episódio do Naruhodo se responde uma pergunta. Sim. Então, tipo assim, o que acontece se eu enfiar o dedo na tomada? Tem um episódio inteiro sobre... Tem? Não tem sobre... Mas tem episódios muito, muito bons com Ken Fujioka, com o Altair, cara. Eles falam muito bem, cara. Excelente alternativa para quem gosta dos Nerdcasts de ciência. Temos também, Jovem Nerd, o podcast do Luquinha. Olha só, que esteve recentemente... Que participou do profissão... Videomaker. Videomaker. Muito bom. O podcast dele é o LQNHZ. Olha aí. São as letras de Luquinha. Uhum. Só que o nome é Luquinhas, com Z no final. Sim, Luquinhas. Então é LQNHZ. Muito legal sobre essa profissão. Se você se interessou por esse programa, muita gente repercutiu e tal, fica a dica também de um podcast diferente. Uhum. É, Jovem Nerd. Vamos indicar o podcast Radiofobia, de Léo Lopes, que edita este Nerdcast há 6 anos, Adagal. Sou eu. Você que gosta de música, você vai ouvir e gostar muito, muito do Léo Radiofobia. Ele tem uma cultura musical incrível. Tá me cercando pra gravar com ele. Léo, desculpe, não consegui gravar ainda, mas vamos gravar. Mas é isso, Jovem Nerd. Você pode ouvir tudo isso no Spotify. Se você ainda não tem o Spotify, cara, faz essa conta. Ó, não tem que pagar o Spotify. É. Você pode ter uma conta premium lá e tal. Tem todas as suas vantagens. Mas você pode consumir todo esse conteúdo gratuitamente. Exatamente. Então baixe para o seu celular agora o aplicativo do Spotify e escute o Nerdcast por lá. Eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue aqui, salvaram vidas. Leandro Pio, Rafael Dias, Pedro Lacerda, Arthur Totola, Rafael Yudi, Gabriel Aleixo, José Lopes, Natan Molim, Bianca Machado, Patrícia e Aikonamba, Max Pereira, Rafael Gomes, Lucas Lustosa e Lucas Dias de Volta Redonda. Fez questão de dizer que ele é o Lucas Dias de Volta Redonda. Muito obrigado, galera! Arte dos fãs! Olha aí, Azaghal, nós temos um Ultimate Chicken Horse. Caraca, ficou foda essa arte, hein? Muito foda, do Arthur Zambaldi. Ele fez o pódio, nós temos o Azaghal detonando o pódio de todo mundo, a brincadeira ficou de todo mundo. Ficou muito maneiro. Temos também Ozob e Azaghal, Criador e Criatura, pelo Caio Vinícius. Ah, eu vi essa arte perturbadora na internet. É tipo o Ozob saindo da sua barba. É isso. Meio, né? Perturbador. É perturbador. E temos também Onde Está Jovem Nerd e Azaghal pelo Lucas Minitti. Tem aqui uma imagem. É tipo Onde Está o Oliver versão Jovem Nerd. E eu confesso que eu não achei. Eu dei uma olhada. Procurem, tem link aí no post. André Victor, 17 anos, estudante Maringá, Paraná. Esse não é meu primeiro e-mail, mas de acordo com o Azaghal, entendi. Reticências. De acordo com o Azaghal, o quê? Não faz diferença? Não sei, mas. Que isso é engraçado? É, acho que ele é bom, enfim. Vai tomar um vral? Vamos ler. Vai tomar um banho vivaço aqui, levando os e-mails? Primeiramente, parabéns pelo último Nerdcast sobre Venom nos quadrinhos e o assunto tratado. Gostaria de começar dizendo que Venom é fácil um vilão barra anti-herói com uma das maiores mitologias próprias da história das HQs. Ele tem, como foi explorado muito bem no último Nerdcast, várias formas e usuários, entre aspas. Sobre o Venom em sua época de Agente Venom, quero acrescentar que ele foi um guardião da galáxia, Azaghal. Em uma das sagas de 2015, se não me engano. O humano em questão era o Flash Thompson, é verdade, era o Venom com Flash Thompson. Flash Thompson que era o bully do Peter Parker no colégio. Que estava sem as duas pernas até a altura do joelho por conta de uma explosão na época que ele estava na guerra. Caraca. A interação dele com a equipe daquele ano dos Guardiões era bem interessante. E o design dele era incrível. Nessa mesma época, o Venom dá umas paradas em algumas edições e acaba entrando em contato com os membros da equipe, como o Rocket, o Drax e até mesmo o Groot, que é o meu preferido dessas misturas. O Venom já passou o rodo nos Guardiões da Galáxia. Fora isso, gostaria de terminar dizendo que atualmente os escritores vêm perdendo a mão e histórias do Venom vêm ficando cada vez mais bizarras. Inclusive, na última edição do Homem-Aranha, tivemos a cena em questão em que o Venom Justiceiro, nossa senhora, junto com o Super Agente Venom, estão juntos quebrando tudo. Venom Justiceiro, cara. Segue a anexo, essa e outras imagens estranhas dos novos Venom. Olha aí o Venom Justiceiro, Azaghal. Caraca, Deus me livre, Venom Justiceiro, cara. E o Venom Rocket Raccoon. Nossa senhora. Olha aí. E o Venom Drax. Leandro Alex ficou maneiro. Diego Henrique Machado, 26 anos, formando em física e doutorando em ciência e tecnologias de materiais. Berlim, Alemanha. Saudações, nerds. Gostei muito do último Nerdcast sobre Venom. Gostaria apenas de comentar algumas curiosidades. Conforme mencionado no programa, Venom possui inúmeros filhos, entre aspas. Os nomes deles que vieram da Fundação Vida são Tumulto, Lasher, Fez, Agonia, esse vem em português. Se bem que tumulto em português também. Grito e Híbrido. E o Riot também, não é? Este último, ao que tudo indica, será o boss do filme. Afinal, é quando todos os outros se unem e formam um único simbiontão. Caraca, sabe quando você pega aquela massinha e junta? Nossa. Fica cinza a massinha. O Carnificina, filho do Venom, possui um filho, Toxina. Diferente do pai, este não é violento e insano, e sim está mais próximo de um herói. Há várias histórias de parceria com o Homem-Aranha, este sendo mais como um mentor ou guia. Caraca, eu tava de fora disso, não sabia que o Carnificina tinha um filho. O que mais me surpreendeu foi que o Anti-Venom não foi comentado. É porque eu não fazia ideia que existia um Anti-Venom. Muita loucura pra entender. Ed Brock vende o simbionte Venom, pois queria morrer em paz devido ao câncer, e acabou sendo curado pelo Homem Negativo. Ah, caraca. Os resquícios do simbionte são transformados, ou melhor, sofrem uma metamorfose ambulante e se tornam um novo ser, o Anti-Venom. Claro. Sendo imune a fogo, som e outras fraquezas dos Clintar. E podendo curar pessoas com seu toque. Olha aí. Cara, os quadrinhos. Neste ano da graça do Nosso Senhor, o simbionte favorito da Marvel ganhou mais um poder nesta saga do deus simbionte Knu. A habilidade de voar. Sim, nerd. Não basta ser OP o suficiente. Acho que é overpower, né? O que eu quis dizer? Tem que ter capacidade de criar asas e voar. Será que ele faz aquele que nem de lagartinho que vem de paraquedas? Caraca. Na minissérie Venom, First Host, descobre-se que Venom teve um primeiro hospedeiro, um Kree chamado Telkar. Desta união, digamos assim, surgiu um filho. Sim, temos um Venom Jr. Tudo isso antes do Venom ser encontrado pelo nosso amigo da vizinhança. Só recentemente que Ed Brock se funde ao filho do Venom. Caraca, esse cara tá com karma fudido. Ganhando alguns poderes como enxergar coisas invisíveis, ou seja, loucura. E também se camuflar. Liberar hormônios no ar, como o nosso Purple Man de Jessica Jones, sentir o que está procurando, que é algo como um sistema receptor. Para finalizar este e-mail, gostaria de dizer que partilho do sentimento do Sr. K. HQs possuem muita loucura e é impossível acompanhar tudo. Caraca, é muita loucura que aconteceu nos últimos tempos, cara. Bruno Baumgartner, 20 anos. Já lemos o e-mail do Baumgartner. Em memória. É porque esse, eu lembro que eu traduzi o nome dele, o jardineiro da árvore. Baumgartner. 20 anos, soldado do Exército Brasileiro Rio Negro, Paraná. Olá, né? Esse não é meu primeiro e-mail. Olha aí, soldado. Soldado, vai pra cadeia. Vacilou. Vacilou. Porra, cara, vacilou. Não pode falar mais. Soldado não pode. Soldado tem que estar atento às regras. Tem que estar atento à hierarquia, às regras e tudo. Desculpa, cara. Muito bem, senhor Felipe. Ah, ferrou. Qual é o foco da nossa conversa aqui? É guerra? É a formação? É a confusão? Não, já começou? Já. Pô, acabou meu negocinho ali, vocês estavam falando de podcast, pô. O que acho que é importante a gente ter, entendeu? Né? Quando você falou, ah, de onde começa, né? Essa coisa. Primeiro, os Balcãs têm muita porradaria. Mas por que os Balcãs têm muita porradaria? Porque os Balcãs é uma espécie de encruzilhada. Uhum. A Europa tá vindo de um lado, a Rússia barra Europa Oriental do outro, a Ásia vindo por outro e ainda tem ali o mundo grego, digamos assim. Então, uma encruzilhada onde todo mundo se cruza e sai na porrada. No caso, mundo grego, por consequência, a gente pode também falar de mundo islâmico, né? Que aí já é outro barrilzinho de pólvora. É, né? Que vem da Ásia, né? Exatamente. Isso aí. Então, assim, a gente vai ter ali no mesmo... Em 5 quilômetros quadrados, a gente vai ter, por exemplo, falando em religião, a gente vai ter católico, vai ter ortodoxo, vai ter muçulmano, os Balcãs tem essa característica pela sua posição geográfica, de ser uma encruzilhada. Pra você ir da Europa pra Ásia, você passa por ali. Pra você ir da Europa pras estepes asiáticas, você passa por ali. Você, né, Constantinopla, tava ali. Eles já começaram errado, né? Porque estavam no meio do cisma do Oriente, né? Do Império Romano. Isso, é. Foi dividido ali ao meio ali. Exatamente ali. Então, assim, tem essa questão, né? Da divisão das igrejas. Aí você pode dividir entre, anteriormente, a zona de influência latina, a zona de influência grega. Depois, a influência muçulmana, como o Eduardo lembrou. Então, assim, os Balcãs é uma encruzilhada, é o meio do caminho, então todo mundo se cruza ali, e aí nessa de todo mundo se cruza ali, é que nem torcida organizada quando chega no metrô, entendeu? Mas é pior do que a gente pensa, na verdade, porque o que acontece é assim, você tem, a gente já falou aqui, já gravamos um programa sobre conflito árabe-israelense, a gente viu lá que tem os muçulmanos, os judeus, os cristãos, as várias determinações cristãs, cristãos ortodoxos, os islâmicos, mas não para por aí. A gente está falando de religião. Ainda existe a identidade étnica, que olha só a bagunça que você tem, né? Porque os eslavos são divididos lá entre sérvios, croatas, os próprios muçulmanos, né? Tem as nacionalidades. Eslovênios. Que na real mesmo é tudo a mesma coisa, né? Mas... É, fala isso pra eles. Fala isso na cara deles. É a teoria aí da unificação do pan-eslavismo. Tanto que Iugoslávia são eslavos do sul, seria isso. Unir todos os eslavos que moram ali na região. Isso que vocês estão comentando, aí já pula, digamos assim, para os tempos modernos, mas só como, né, exemplo disso que o Eduardo comentou, que o Tucano comentou. A Iugoslávia, que existiu, né, como uma sociedade pan-nacional até 92 e como Estado até os anos 2000, você tinha, por exemplo, sérvios e croatas dentro dela. Os caras falam o mesmo idioma, só que os sérvios usam o alfabeto cirílico e os croatas usam o alfabeto latino. Um é católico, o outro ortodoxo. Aí você no meio tem o Bosniak, que é o descendente dos albaneses e dos turcos, que é muçulmano. Tudo isso no mesmo país. Aí você tem o macedônico, que não tem nada a ver com a Macedônia do Alexandre o Grande, é um povo eslavo, muito mais próximo dos búlgaros, que também tá ali, e que tem um idioma, um dialeto próprio. Pra ter uma ideia, a zona que, por exemplo, a Bósnia e Herzegovina, em 2015 nasceu o primeiro bebê bósnio. Isso. Foi 22 anos após a independência. Nossa. Por quê? Os bebês eram nasciam, eles não eram só bósnio, ele era bósnio-sérvio ou bósnio croata ou bosniaque, bósnio-bosniaque, que era descendente de que é albanês, que vem lá da dominação do Império Turco-Otomano, que era muçulmano. E aí, só em 2015, em 2014, conseguiu registrar o primeiro bebê que o pai chegou e falou, não, ele é bósnio, foda-se o resto, ele é bósnio, só isso. Uhum. Essa coisa do idioma é muito louca, porque assim, o sérvio e um croata, eles conseguem falar um com o outro, mas eles não conseguem ler o idioma do outro. É bizarro, porque é o mesmo idioma, só que o alfabeto é diferente. Eles conseguem falar um com o outro, mas estão sempre discutindo. Vocês juntaram os bosniacos com os albaneses, mas também tem uma diferença aí, né? Todo mundo é os albaneses kosovares nos últimos tempos. É que os albaneses, teoricamente, não são eslavos, né? Por isso que os kosovares acabam não entrando nessa coisa. Tem Kosovo ainda na história, né? Pois é. E assim, teve uma época em que, e vocês também vão lembrar disso, né? Falando em piada de velho, teve uma época que o que pagava o salário dos caras do Cacete e Planeta era piada com Kosovo e Tchetchênia. Nessa época, inclusive, não era Balkans, né? Era Balkans. Isso. A piada era que o Bill Clinton ia atacar a Mônica Lewinsky e Kosovo, uma coisa assim, não tinha uma história dessa que a gente falava. Nossa, mãe do céu. Era essa piada mesmo. Caraca. Mas quando é que virou Balkans, então? Era Balkans. É tipo das coisas que vão mudando. A Globo muda, tá ligado? O Jornal Nacional determina a pronúncia, tá ligado? Pois é, mas alguém foi na mesma época que Roraima virou Roraima. É tipo isso, tá ligado? Agora estão querendo até mudar o nome do Saara aqui no Rio de Janeiro pra A Saara. A Saara? É pra A Saara. Olha aí. Como é que era o nome daquele jogador de vôlei famoso do Brasil? Quais são os famosos? O Giba? Não. Tem um que era a mãe... A mãe corrigiu na Globo, que a Globo usou... Era o Nauber, que virou Nauber. A Globo 20 anos falando, Nauber, vai Nauber, campeão Nauber. E a mãe um dia entrou no link ao vivo, né? Gente, é Nauber. Muito bom, cara. A Globo decide como é que vai ter todo. Essa parada do croata tá sempre discutindo com o sérvio. Tem um filme muito maneiro que chama... Um documentário que chama Once Brothers, que conta a história de dois jogadores da NBA, de basquete. Do sérvio. Petrovic. Vlade Divac. Com o Divac, isso. Um era sérvio, outro era croata. Eles eram mega amigos, dividiam o mesmo quarto na seleção iugoslávia de basquete, que foi campeã mundial na Argentina. Foi vice-campeã olímpica, eu acho, se não me engano. Campeã europeia. E os dois jogavam na NBA, eram super amigos. E aí, na Argentina, na final, entrou um cara com uma bandeira da Croácia. E o Divac pegou e tirou a bandeira. Segundo ele tirou porque ele tava defendendo a Iugoslávia. E ele pensava na Iugoslávia como um todo. E não tinha que ter essa divisão. E já tava começando a ter as manifestações de independência e tudo mais. E aí ele se tornou... Na hora, aquilo não tomou grandes proporções, assim, no mundo. Mas na Iugoslávia, o Divac virou herói na Sérvia. E vilão na Croácia. E o Drazen Petrovic ficou putaço com ele. E aí eles, tipo, pararam de se falar, tal, não sei o quê. E o Petrovic acabou tendo um acidente de carro na Alemanha e morreu antes deles fazerem as pazes, tá ligado? Caraca, mano. Então, tentando ser... Não é advogando pro cara, mas a bandeira que o maluco entrou na quadra, e isso aqui, talvez, né, na edição, ponha depois, não sei. Quem for editar esse Nerdcast tá fudido. Mas que era uma bandeira, não era da Croácia especificamente, era uma bandeira da Croácia com o símbolo da Ustache, que tinha um punhal negro, que foi a milícia fascista, aliada dos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, que perseguiu os sérvios. Então, não era de uma Croácia nacionalista. O que a gente vai ver nesse Nerdcast é que, mais uma vez, não tem vilão e mocinho, né, cara? Tem seres humanos. É tudo muito cinza na parada. O Divac se defende também dizendo que ele não foi simplesmente tirou a bandeira e jogou fora. Ele chegou e falou pro cara, falou assim, essa bandeira não cabe aqui. Aí o cara falou assim, a bandeira da Iugoslávia é uma merda. Tipo, falou alguma coisa assim, ele ficou puto e aí arrancou da mão do cara e jogou fora. Foi uma parada assim, pelo menos a versão que ele conta. Era tenso. O problema é que a gente já tá em 1990, né? Eu acho melhor a gente voltar lá pra Idade Média, né? Vamos entender essa região, porque é uma região montanhosa ali em cima da Grécia, né? É, como você falou, né? Essa encruzilhada entre vários mundos, entre várias civilizações. A Grécia faz parte dos Balcãs, inclusive, né? Da península dos Balcãs, né? Da península dos Balcãs, exato. E é, se você for olhar as fronteiras políticas, tem, às vezes, pessoas fazem vídeos ou gif animado, etc. É uma dança das cadeiras. As fronteiras não param. Não param uma década, mano. A parada tá toda hora mudando. E aí, justamente, assim, a Europa em geral foi assim, né? Nos últimos 1000 anos, 1500 anos. Mas essa região em si, ela, e principalmente nas últimas décadas, desde a década de 90, desde o fim da União Soviética e tal, mudou muita coisa o tempo todo. E 90%, essa área, 90% do tempo foi dominada por algum império. Sim, exato. Agora, você imagina, é porque a gente no Brasil tem as fronteiras estáveis. E você imagina se São Paulo fosse um monte de países em 15 anos, é uma loucura, cara. É realmente complicado a gente entender. Então vamos voltar pra gente entender o contexto, né? Como o Tucano falou, a dominação do Império Austríaco, o Império Otomano, esses caras dominavam grande parte, depois virou, né, Império Austro-Húngaro e tal. Como é que foi? E aí, como é que foram as divisões, né? A gente sabe que a Primeira Guerra foi a queda dos grandes impérios, né? E as coisas começam a mudar muito da Primeira Guerra em diante. Mas e antes? Então, no século, assim, tentando, né, botar aqui um ponto inicial, né, nessa história, mais ou menos ali nas guerras napoleônicas e tal, a maior parte dos Balcãs, ela era dominada pelo Império Otomano, ou seja, era uma região que estava subordinada ao Império de Istambul, um califado muçulmano, e isso explica também por que as religiões são tão importantes nos Balcãs, porque o Império Otomano, ele era um império multirreligioso, né, o Império Otomano... Multiétnico também. É multiétnico e multirreligioso. Então, assim, você podia ter a sua religião, você só tinha lá que pagar o tributo que era especial pra isso. E, na verdade, como o próprio sultão era o califa do Islã, você tinha uma autoridade religiosa na política, as autoridades religiosas locais também tinham papéis políticos. Então, por exemplo, se você tinha uma disputa ali pra onde vai colocar a cerca entre dois vizinhos, e os dois vizinhos eram judeus, quem ia resolver isso era o rabino, não era um juiz, alguma coisa assim. Então, as religiões dos Balcãs acabam se tornando um aspecto muito importante de identidade, até por conta dessa herança otomana. Uhum. Só que aí no século XIX chega um fenômeno, que inclusive vai ser o que vai transformar o Império Otomano no chamado homem doente da Europa, que é o nacionalismo. Mas o nacionalismo romântico, nesse caso, né? Não é o nacionalismo chauvinista, que é o que a gente pensa hoje quando pensa a expressão nacionalismo, que já é da virada do século. É aquele nacionalismo do seguinte: olha, o povo sérvio é um povo diferente, é um povo que tem seus costumes, né? Aquela coisa idealizada da Idade Média, e tudo mais, e ele tem o direito à autodeterminação, ele tem direito a ter o seu próprio país. E dos países ali, a Sérvia é a que tinha se desenvolvido mais, né, que chegou a ser um império. Teve o Reino dos Sérvios, o Império dos Sérvios depois, né, da Sérvia. E, inclusive, eles consideram o nascimento do sentimento de nacional, acho que pode ser falado assim, dos sérvios, uma batalha contra o Império Otomano, que foi em Kosovo, que é a Batalha de Kosovo, em 1389, não é isso? E foi uma batalha que, assim, os sérvios, os paulistas e os gaúchos são os três povos que celebram derrota, né? Porque a Batalha do Kosovo foi uma vitória otomana, só que ela marca a união de todos os príncipes sérvios contra o domínio otomano. Por isso que é o berço, digamos assim, da nacionalidade sérvia, porque todos os príncipes lutaram juntos. É que tem autores que dizem que a batalha em si foi resultado inconclusivo, porque morreu tanta gente de um lado quanto do outro, que os sérvios não conseguiam se defender, mas os otomanos também, por algum tempo, não conseguiram invadir. Eles demoraram um pouco mais pra invadir. Pelo menos foi o que eu li. Então, assim, a médio prazo foi uma derrota, mas foi uma desclassificação com 0-0. É outra boa comparação, boa analogia. Então, aí não... É que eu ouço Fronteiras Invisíveis do futebol, então eu faço essas comparações aí. Aí no século XIX, né, a gente vai ter esses movimentos nacionalistas, e como você mencionou, o caso sérvio vai ser o primeiro grande exemplo, né? Os sérvios vão ter sua primeira rebelião já em 1804. Então, essa concepção romântica de identidade popular, os ideais revolucionários, e vai ser o ideal de nação europeu, né? Porque quando a gente pensa em Estado-nação, a gente pensa no Estado-nação modelo europeu, não no que era a nação otomana, uhum, justamente. Ou a nação russa, mesmo assim, né? A Rússia também era multiétnica e multirreligiosa. Os austríacos vão tentar aprender essa lição e vão mudar em 1867. Mas essa ideia do Estado Estado Nacional Europeu vai fomentar essas rebeliões contra o Império Otomano. E aí vai vir a grande sacada, digamos assim, que é o seguinte: você tinha dois impérios ali do lado, multiétnicos, de olho na região, os russos e os austríacos. Eles vão olhar e falar: peraí, os otomanos estão se enfraquecendo, estão com uma economia atrasada, esses povos estão se rebelando contra o domínio otomano, vamos aproveitar a situação para expandir o nosso quinhão também. Então vai lá, por exemplo, a Áustria declarar apoio aos bósnios, por exemplo, anos depois, mas principalmente a Rússia estabeleceu uma aliança com a Sérvia, que de certo modo dura até hoje. Sim. Né? A desculpa de proteger um povo eslavo ortodoxo irmão, falar: olha, não, a Sérvia agora é minha protegida. E é aquela coisa: olha, se você mexer com o meu irmãozinho, você mexeu com o irmãozão. No sentido de aproveitar essa situação para se expandir e ganhar mais influência, ganhar mais projeção econômica e geopolítica às custas do Império Otomano, né? E dá aquela desculpa do pan-eslavismo, né? De os dois povos são eslavos, então tem que estar juntos e tudo mais. O sonho molhado dos czares russos, e depois ainda continua também na União Soviética, um pouco menos, era dominar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, ali onde está Istambul, para garantir o acesso russo a águas permanentemente quentes, a águas oceânicas. É bizarro a gente pensar que a Rússia é o maior país do mundo e não tem um acesso oceânico a águas permanentemente quentes. Isso desde o Sviatoslav de Kiev, que já tentava invadir Constantinopla. Sim, aí tem a ideia da Terceira Roma, né? De Moscou ser a Terceira Roma, então a Rússia seria herdeira do Império Bizantino, da tradição oriental ortodoxa e tudo mais. Então, assim, para enfrentar os turcos, vamos nos aproximar dos sérvios, e progressivamente esses dois impérios, austríaco e russo, vão influenciar cada vez mais os rumos das coisas nos Balcãs. Eu não vou ficar falando data, porque senão vai ficar um porre, mas ali no 1821, nós temos o início da Guerra de Independência da Grécia contra o domínio otomano, que aí basicamente toda a Europa vai se articular para garantir o reconhecimento da independência grega, a Grécia como berço da civilização ocidental e tudo mais, tanto que assim, o tratado que vai garantir a independência da Grécia é assinado em Londres, a família real que vai governar a Grécia é uma família real bávara, e detalhe, uma anedota que eu já contei aqui, eu acho, mas é sempre interessante lembrar, a primeira pessoa a quem ofereceram a coroa da Grécia foi Dom Pedro I do Brasil. O quê? Porque ele era visto como um príncipe liberal de um país, e aqui liberal no sentido de oposto a conservador, tá? Não é liberal no sentido econômico de hoje em dia. A moeda. Ele era um príncipe liberal. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu achava que o Amoedo era dono de loja de material de construção. Caraca, por que isso? Esse Netcast vai ser exclusivo para o território do Rio de Janeiro? Não? E era uma potência. E ele era príncipe de um reino que não tentaria anexar à força o território grego em algum momento, né? Uma fusão. Como essa parada de ser um príncipe bávaro para rei da Grécia continuou até mais para frente, porque o príncipe Filipe, marido da Elizabeth II, é príncipe grego também, não é? É tudo uma suruba, porque é tudo primo. Ele é meio grego, meio dinamarquês, uma parada assim. Isso, ele é meio grego, meio dinamarquês, de uma casa alemã, é isso daí mesmo. Ele poderia reivindicar o trono grego se a Grécia voltasse a monarquia, alguma coisa assim. Caraca. E as irmãs dele eram boiadoras do nazismo, então tinha alguma coisa com a Alemanha também, né? Eita! E família real europeia, né, é tudo primo. Os caras falam, no interior os caras são bárbaros, porque primo casa com primo. Família real também. Tudo primo lá naquelas porra. É, tanto que a Primeira Guerra Mundial foi a Guerra dos Primos, não foi? É. Era todo mundo primo lá, pai. E é tudo feio igual. Os netos da Rainha Vitória, vários tinham hemofilia por conta desse cruzamento endogâmico. Tem o queixo dos Habsburgo, que é basicamente, olha, você não tem variedade genética, então você vai nascer feio. Então, assim, e lembrando, quando você... Todo mundo que estiver ouvindo esse Nerdcast, quando você vê um retrato, uma pintura dos reis antigos, lembre-se que o pintor sempre passava um pano. Então a realidade era pior ainda. O queixo dos Habsburgo era mais pra Capitão Guapo ou era mais pra Noel Rosa? Era mais pro Cássio, goleiro do Corinthians. Ah, tá, entendi. Era porque, tipo assim, da Ilha da Páscoa. Termina num ponto e o queixo continua por mais 5 centímetros. Assim. Mas hoje não é muito diferente não, cara. Com Photoshop, com todos os filtros aí, eu não vejo muita diferença pra hoje não, cara. Mas hoje é tem verdade, um paparazzi, né, que publica as fotos ali indiscretas e tal. Oh, oh, oh. A gente estava ali no século XIX com esses impérios vizinhos buscando cavar território a partir do Império Otomano e expandir sua influência. Certo. Os nacionalismos balcânicos vão acabar ganhando muita força com isso e o primeiro independente vai ser a Sérvia, né, como o principado da Sérvia, ainda no início do século XIX. E a Sérvia tem um caso curioso que, assim, a Sérvia tinha duas famílias que reivindicavam o trono. Uma era pró-Áustria e a outra era pró-Rússia, justamente. A que governava era pró-Áustria e aí um belo dia, os caras ligados à dinastia pró-Rússia entraram no palácio, mataram a família real e deram golpe. Jogaram o corpo da rainha no estábulo e pronto. Que beleza. Não, Balkan style, assim, pra resolver o negócio. Foi assim, o negócio foi violento mesmo. Então você tinha essa busca por influências das potências externas nessa grande encruzilhada. Por quê? Porque você garantindo presença nessa grande encruzilhada, né, você garante uma presença, inclusive, geopolítica. E assim, um exemplo dessa integração, digamos assim, que os Balcãs como encruzilhada representam, é que no final do século XIX, os alemães vão construir a ferrovia Berlim-Bagdá, passando pelos Balcãs, incluindo passando por território austríaco, passando pela Bósnia, passando pelo Império Turco, com a ideia do quê? De você expandir investimentos e principalmente de chegar petróleo de forma muito mais barata na Alemanha. Né? O petróleo estava começando a ser importante. Naquele filme Sarajevo, que conta a investigação do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, eles falam sobre essa ferrovia que iria de Berlim a Bagdá. Vamos falar das guerras dos Balcãs. O Enem tá chegando aí. Aí a gente vai ter relevância no YouTube. Olha aí. Publicar esse podcast no YouTube. Mas olha só, não, vamos entender, porque antes da... A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi devastadora pra, né, nessa região, os impérios caíram e tal. Antes mesmo, no início do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra, já tava de conflito lá. A cagada que vai dar na Primeira Guerra, ela começa nos Balcãs, né, se retalhar do Império Otomano. Uhum. Porque o Império Austro-Húngaro vai ocupar a Bósnia em 1878, isso vai azedar as relações entre austríacos e russos, e os russos vão culpar o Império Alemão por isso, vão falar que o Bismarck passou a mão na bunda deles, que ajudou a Áustria ali por trás dos panos. Aí, depois, o Império Austro-Húngaro vai anexar a Bósnia, vai falar, olha, não tô só ocupando, tomando conta do negócio, o negócio é meu e ponto final. Uhum. E o nacionalismo da região, como eram pequenos países, se torna esse sentimento pan-iugoslavo, né? Iugoslavo, como o Tucano falou, é iugoslavos do sul. Aí muita gente olha e fala, tá, mas sul do quê, porra? É o sul do Danúbio. Ah, a linha que divide é o rio Danúbio. Uhum. Porque os eslavos ao norte são mais do perfil polonês, né? Que seriam etnias diferentes. Então, com isso, tem um fortalecimento ali do sentimento pan-eslavista, ideia de todos. E aí você tem duas tendências diferentes. Por isso que as fronteiras ficam mudando toda hora, como você mencionou, né? Como o Alexandre mencionou. Que é, você tinha os pan, né? Os pan-iugoslavos. E você tinha os nacionalistas, que eram aqueles caras que queriam a grande Sérvia, a grande Croácia, a grande Bulgária, caras que têm problemas de autoestima. Então, fica esse choque, só que a primeira iniciativa, digamos assim, é a Liga Balcânica, que o Tucano mencionou, que é quando Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro, com apoio ali indireto da Romênia, se juntam pra bater no Império Otomano. Por quê? Porque a Sérvia sozinha, ou a Bulgária sozinha, não ia conseguir dar conta do Império Otomano, mas todo mundo junto ali, fazia um Megazord, esse era o raciocínio dos caras, e ia pra cima do Império Otomano. E essa primeira guerra balcânica é em 1912, tá? Tipo, uhum. na véspera mesmo da Primeira Guerra Mundial. A Liga Balcânica derrota o Império Otomano, a Albânia ganha independência, todo mundo ganha território, e aí, no ano seguinte, a Primeira Guerra Balcânica acaba em maio de 1913. Em junho já começa a segunda. Por quê? Porque a Bulgária fica puta da vida, diz que os seus aliados passaram... Ela foi a única que se fudeu. A Bulgária fala, se todo mundo ganha território aí, eu não ganho tanto assim, eu quero mais coisa. A Bulgária ataca os seus antigos aliados, Grécia e Sérvia, e aí todo mundo agora é rapa contra a Bulgária. Uhum. É a Romênia, que era neutra até então, né? Resolveu também invadir a Bulgária. Romenos, búlgaros e húngaros até hoje, né, querem discutir as fronteiras. E aí você tem agora a derrota búlgara, e com isso, o resultado dessas duas guerras balcânicas é que a Sérvia passa a se tornar uma potência regional. Ela ganha muita força. E de novo, né? De novo. A Sérvia passa a ser esse centro do pan-eslavismo. E nessa época, a Croácia e a Eslovênia eram parte já do Império Austro-Húngaro, né? Sim, por isso que a Croácia é católica, inclusive. Sim. A Croácia é católica porque ela estava dentro do Império Austríaco e usa o alfabeto latino, né? Mesmo estando ali do lado. E a Eslovênia, ela é meio que assim, é um eslavo que acha que é italiano, um italiano que acha que é eslavo, uma coisa meio ali no meio do caminho. E aí tem a Primeira Guerra Mundial, que também começou nos Balcãs. É. Quer dizer, o pretexto, né? A historinha mal contada. O fósforo, né? O barril, todo mundo ficou enchendo o barril de pólvora, aí foi lá um filho da mãe e tacou um fósforo, né? Foi ali no 14 de junho de 1914 com o assassinato do arquiduque em Sarajevo. Que é um Inception, né? Um príncipe matando um príncipe. Olha que lindo. Agora explica. Porque ninguém entendeu. O nome do assassino era Príncipe, né? O sobrenome dele. Oh. E o Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, que não é uma banda, era um arquiduque, que também é um príncipe do Império Austro-Húngaro. Esse Franz Ferdinand foi mó modinha, mas sumiu rápido, né? Ainda bem, banda? Ele existe. É. A galera, vai ter show do Franz Ferdinand. Que porra é essa? Quando eu vi, já ninguém falava mais. O nome do cara que matou o Franz Ferdinand chamava Gavrilo Príncipe, entendeu? Piadinha? Agora vocês podem rir. Sérvio, nascido na Bósnia, que se pensava iugoslavo. Você vê essa zona. Então, mas a gente já falou disso, né, antes que é de Primeira Guerra, mas vamos repetir. Qual foi o motivo desse crime e por que ele foi o barril de pólvora que estourou na Primeira Guerra Mundial? Ninguém gostava do Franz Ferdinand, cara. Essa é a realidade. É mesmo? No Império Austro-Húngaro, ele era o herdeiro, né? Uhum. Ele defendia uma política mais branda com os Balcãs, com a região dos Balcãs. Porque ele falou assim, se a gente apertar muito aí, a gente vai arrumar uma guerra com a Rússia. E aí vão os dois impérios entrar em guerra e vai ser uma merda foda. Uhum. A nobreza austro-húngara não, e os militares do alto escalão não concordavam com isso. Achavam que tinha que botar no cu da galera ali da Sérvia, da Croácia. Que isso, jovem? É isso aí, cara. Isso aí é a realidade, realidade. Só falo realidade aqui. E aí o Franz Ferdinand tava passando lá por... A banda ou... Tá. Os dois. A banda e o cara. A banda já fez show em Sarajevo? Seria irado. Claro que já. Claro que já? Aí alguém mata alguém da banda. Aí ele tá lá em Sarajevo, tá passando por uma avenida e de repente um terrorista chega e tá com uma bomba no carro que ele tava passando, mas só que não, ele não foi atingido por essa explosão. E aí, nego, caralho, fudeu, tentaram matar o arquiduque, fudeu, é o herdeiro, caralho, não sei o quê. Sendo que tinham 36 policiais só pra fazer a escolta dele. Na verdade, na cidade inteira tinha 36 policiais. Teve um cara que foi alvejado, que foi por um estilhaço dessa bomba, foi pro hospital e ele falou, não, quero ir no hospital ver esse cara, uhum, que era da comitiva dele. E aí eles foram, a comitiva foi pra lá, tal, não sei o quê. E aí quando tava voltando, o cara que tava liderando o comboio ali, o carro principal que tava na frente, ele errou o caminho. E aí, pra onde ele vai? Pro mesmo lugar onde explodiu a bomba. E lá tava um cara de tocar esperando pra dar um tiro. Então ele sofreu dois atentados e morreu no segundo. E o cara deu dois tiros, um acertou na barriga da mulher dele e outro acertou o pescoço dele. E aí ele morreu. Ou seja, culpa do Waze, né? Que levou o cara pra área de perigo, né? Exatamente. Acontece muito no Rio de Janeiro. Então é uma puta historinha mal contada, sacou? Por que você acha que é mal contado? Porque era um excelente pretexto para invadir a Sérvia, pra quem queria invadir a Sérvia. Se livrava do herdeiro que não era benquisto. E por outro lado, os... É teoria da conspiração, tá, gente? Não, mas é que ele foi, né, que foi uma trama da própria galera mesmo dele, é isso? Sim, já sabia que, pô, era no feriado sérvio, sabia que tinha esses movimentos dos sérvios na Bósnia, que odiavam o Império Austro-Húngaro, e o Franz Ferdinand representava, apesar de ter essas ideias de política mais branda, ele representava o dominador, uhum, sabia que podia acontecer. O dominador? O opressor. Ah, tá. O opressor. E aí, o que acontece, deixam 36 caras pra policiar a cidade inteira num dia que tá passando o herdeiro do império. Uhum. Então é assim, é historinha mal contada por causa disso, sacou? Foi um pretexto pra começar a guerra. É sim, era um barril de... Então, mas aí eles tiveram um pretexto pra declarar guerra, o Império Austro-Húngaro. Barril de pólvora? É, vamos usar outros termos? Por quê? Eu acho pouco criativo ficar usando esses batidões assim. Por quê? O cara barril deu de pólvora. O cara deu um tiro no cara e aí explodiu uma guerra mundial. Tá, mas você pode usar uma outra analogia. Dá uma sugestão. Ah, que ele tava pegando fogo e tentaram apagar com gasolina. Essa também, essa, caraca, essa é manjadíssima. Ah, deixa eu pensar aqui numa analogia pra uma situação limite. Qual é a situação? A gente espera. Já achei. Mataram o Francis Ferdinando e explodiu a Primeira Guerra Mundial. Isso aí, amigo. Era entrar no puteiro depois de tomar Viagra. Caralho. Caraca. Tá piorando, cara. Caralho, velho. É piada de velho e velho broxa, velho. É piada de velho broxa. Te dedico. Mas assim, só uma observação, assim, né, o circo tava armado, né, o puteiro tava armado. Aí, viu? Tá bom? Ah. Então, o puteiro tava armado, só que assim, a Áustria, ela não declarou guerra imediatamente à Sérvia. A gente teve a chamada crise de julho, né, que a Áustria, ela mandou um ultimato à Sérvia sobre a investigação, porque assim, foi comprovado que políticos sérvios ajudaram na operação do assassinato. E aí a Áustria... Políticos sérvios na Bósnia. Isso. No, na Bósnia e na Sérvia também. Contrabando dos explosivos, essas coisas. O chefe de polícia de Belgrado estava envolvido e tal. E aí a Áustria determina um ultimato para a Sérvia. De, olha, vocês têm que entregar todos os responsáveis, vocês têm que reconhecer que a Bósnia é nossa, a gente vai poder ocupar um pedaço do território da Sérvia, babababababá. Era aquele ultimato que a Sérvia, para a Sérvia recusar mesmo e ter o pretexto da guerra. Só que a Sérvia ainda deu uma alfinetada, né? Porque a Sérvia virou e falou, olha, tá bom, eu aceito tudo isso daí, menos o policial austro-húngaro ir na prisão em Belgrado, entendeu? A coisa mais insignificante a Sérvia disse que recusou. Obviamente, com provocação, aí a gente teve a sequência de declarações de guerra, né? O tapinha ali no dominó, que aí foi a Áustria declarando guerra contra a Sérvia, aí a Rússia declarou guerra contra a Áustria, a Alemanha declarou guerra com a Rússia, aí a França declara guerra com a Alemanha, na hora que a Alemanha invade a Bélgica, o Reino Unido entra na guerra também. Aí é uma sequência de merda. Eu sempre fico esperando. Tem uma boa aí, David. Quando que Portugal Azaghal entrou na guerra, cara? Azaghal, eu tenho uma boa aqui, ó. É o efeito dominó. Nossa. Também tinha o divisor de águas. Ai, Azaghal, divisor de águas. Eu que sou velho. Tá todo mundo velho, cara. Eu tô tentando me reinventar, isso que fala. Olha aí. Que é outro clichê do caralho. É exatamente. O cara vai virar motoqueiro porra depois dos 40, mano. Olha só. Amigo, tem idade pra tudo. Reposicionamento de marca. Reposicionamento de marca. Você resolveu ser empresário depois dos 40. Eu não. Eu sou empresário há uns 20 anos e agora eu quero ser motoqueiro, entendeu? Isso é uma quebra de paradigma. Não é? O que que aconteceu com a região depois da Primeira Guerra Mundial? Ela tava completamente destruída. Ele tá falando dos Balcãs ainda, só pra... Esse é o assunto do... Não, mas proporcionalmente, a Sérvia foi o país que mais teve mortes na Primeira Guerra Mundial. Um quarto da população sérvia morreu. Caraca. Um quarto, é como se fossem 50 milhões de brasileiros. Só que aí, logo depois da guerra, a gente tem a formação da Iugoslávia. Ninguém mais compadece de brasileiro, né? É como se fossem 50 milhões de brasileiros. Todo mundo pensou assim, dependendo do grupo que for, até vale a pena. Meu Deus. Tudo bem. É como se fosse 450 milhões de chineses. Ficou todo mundo parado pensando, puta, dependendo dos 50 milhões que fosse, né? Metade desse grupo é a torcida do Flamengo. Olha isso. Cara, olha a agressão gratuita aí. Ai, meu Deus. Felipe, tu é palmeirense? Sou palmeirense. Tem cara de palmeirense mesmo. Que isso? O que é uma cara de palmeirense? Desculpa a pergunta. O cara de quem não tem mundial é isso? Olha o jogador. Ah, não, você tá querendo. Tchau. Essa porra. Desculpa. Caralho. Eu não vou falar mais nada, tá? Não, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer... Acabou a guerra, como morreu 50 milhões de brasileiros. E foi criado um estado... Foi criado um estado eslovenos, croatas e sérvios. E unificaram os três estados uma porra só. Mas já com o nome certo? De Yugoslávia. Não, não. Era esse o nome. Não. Estado dos eslovenos, croatas e sérvios. Caraca. Ou seja, faltou um marqueteiro aí, né, cara? Porque esse não era um nome que ia dar certo, não era? Aí depois, parece que eles tomaram o território de Montenegro e criaram o reino dos eslovenos, croatas e sérvios. E excluíram o Montenegro do nome, porque já tava um nome muito grande. Não cabia no papel. A Iugoslávia não vem logo depois, como reino da Iugoslávia? Isso. É a segunda. Aí entrou o Duda Mendonça e falou, olha, tá muito grande esse nome, não vai pegar, o pessoal não vai comprar. Pra reino da Iugoslávia, que foi a derivação do reino dos eslovenos, croatas, sérvios. Ah, mas aí só mudou de nome, não mudou de fronteiras, essas coisas. É, mas pode ter fala aí, uma coisa aqui ou outra ali, né, cara? Porque a fronteira sempre é móvel, né? Felipe, e aí? O que acontece? Como é que é o século XX dos Balcãs? Tô em volta de silêncio. Só vai falar quando o Palmeiras ganhar o Mundial. Não, eu tava falando até agora porque eu tenho. Caralho, velho. O Duda Mendonça foi lá e falou: reino dos eslovenos, croatas e sérvios, não vai pegar. Temos que fazer uma marca aí mais curtinha. E virou reino da Iugoslávia. Sim. Aí era Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedônia. É isso? E tinha lá o Ducado. Qual é? Voivodina já era? Então, era? Kosovo e Voivodina eram parte da Sérvia. Mas assim, aproveitando só que eu voltei a falar, gostaria de mandar todos os presentes a merda. Mas Voivodina e Kosovo faziam parte da Sérvia. Vão ser regiões com autonomia na República Federal da Iugoslávia depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que dá pra gente ir pra Segunda Guerra Mundial porque é quando é plantada a sementinha da merda na década de 1990. Esse reino, eles se juntaram de comum acordo, mas já começou a dar merda, né? Porque o protagonismo do sérvio gerou insatisfação, principalmente dos croatas, certo? É, os croatas e os sérvios disputavam o maior protagonismo. Só que como a Sérvia já era um reino independente e ela que conduziu esse processo, a capital ficou em Belgrado e a família real iugoslava era a família real sérvia. Nessa época que ainda tinha o parlamento, antes de ser extinto o congresso, teve até tiroteio, né? A parada parecia... Parecia o pai do Brasil. Isso, eu ia falar isso, mas... E aí na Segunda Guerra Mundial, os nacionalismos chauvinistas, né? Aquela ideia de grande Sérvia, grande Croácia, da expansão à custa do vizinho, vai ser utilizado pelos países do eixo. A Iugoslávia, ela estava sendo pressionada a fazer parte do eixo. O governo acaba cedendo. Cedendo? Peraí, calma aí. Cedendo de... Porque, assim, o Brasil também cedeu na guerra. Cedeu quando deram uma siderúrgica pra gente. Não, a Iugoslávia cedeu quando ameaçaram de invasão. Então, exatamente. Ou você é meu aliado ou você é meu inimigo. Quando o Hitler te pergunta isso em 41, ali na sua porta, o que você responde? Depende de quem tá me dando backup aqui, amigo. Não, a Iugoslávia não tinha backup. Quer dizer, tinha bem fraco. E aí o backup foi os militares, que tinham um laço mais forte com o Reino Unido, derrubam o governo, cancelam a aliança do eixo, e aí a Alemanha nazista invade a Iugoslávia de qualquer jeito. E isso, na verdade, se a gente entrar naqueles what ifs, talvez tenha salvado a União Soviética, porque a invasão da Iugoslávia atrasou a Operação Barba Ruiva em um mês. Ia nada, cara. Ia nada. Era mais uma semana de guerra na União Soviética. Tá brincando. A Alemanha não tinha chance nenhuma. Nunca teve. Não tinha. Eu concordo plenamente. Só tô falando que tem gente que gosta de brincar com esse cenário. Se a Iugoslávia tivesse sido aliada do eixo, essa coisa teria sido mais fácil. Enfim. E aí, o que acontece? Os italianos vão ocupar ali a região de Montenegro, né? Os italianos queriam toda a costa da Iugoslávia e... Vão tentar, né? É. Eles tomaram um pau na Grécia, né? Os italianos. Sim. O Nicolas Cage. Isso. Nicolas Cage? É, o capitão... Tem um filme bosta. É o que ele toca um bandolim. O Nicolas Cage faz um italiano, a Penélope Cruz faz uma grega. Oh, que filme maravilhoso que deve ser isso. É isso que você precisa saber, entendeu? Pra não assistir o filme. Capitão Corelli. Capitão Corelli é o nome da porcaria. É esse o que tem os apaches lá, que falam no código? Não, cara. Não. Esse é Código de Guerra. Que também é com o Nicolas Cage, né? Sim. Ó, mas eu vou te falar. Você tá falando aí, tá falando do o Nicolas Cage fazer o papel de italiano, mas ele, na verdade, é Nicolas Coppola. Exatamente. Coppola, né? Coppola, como diz o tio dele. É Coppola. Não, mas é que ele não então tem... Ele é italiano. ele não tem o alcance e a versatilidade nacional de Tony Ramos, né? Que qualquer nacionalidade Tony Ramos já fez. Português, indiano, italiano, grego, turco, qualquer coisa. Grego. É a versão peluda de qualquer lugar, né? Até lobisomem já fez, pô. Até lobisomem já fez. É, lobisomem claro, né? Que tá, né? E aí os alemães vão colocar estados fascistas fantoches na Eslovênia e principalmente na Croácia, que vai ser o estado da Ustage, uma milícia, o partido fascista croata, extremamente nacionalista, que vai ter uma grande repressão aos sérvios, e aí a gente vai ter uma zona, porque a gente vai ter uma guerra tripartite dentro da Iugoslávia. Deixa eu só pontuar uma parada, aquilo que eu sempre falo, é o oprimido se tornando opressor, na primeira oportunidade, porque os sérvios oprimiam os croatas, e aí o croata recebe uma ajudinha aqui do bigodinho, e aí se torna o quê? O opressor. Não, é mais ou menos. Depois vira o contrário de novo. Isso. Sim, é sempre assim. Não dá pra dizer que o quer dizer é que o opressor é sempre quem tem a oportunidade de fazer, tá dentro do espírito do ser humano. Se ele tem a oportunidade de ser opressor, ele vai ser. E aí a gente vai ter uma espécie de guerra tripartite. A gente vai ter os claramente pró-aliados, né, como os movimentos partisanos, as guerrilhas socialistas apoiadas pelo Reino Unido, não era nem pela União Soviética no início. Quem mandava armas no início pra eles era o Reino Unido, ali pela Grécia ali do lado. Do outro lado, a gente vai ter os claramente colaboracionistas, como a Ustage e os eslovenos, e no meio do caminho, tinham, por exemplo, os Chetni, que eram os sérvios monarquistas nacionalistas, que queriam tanto fuder os croatas, quanto fuder os comunistas. Eles queriam tanto uma grande sérvia, né? Isso, e eles eram monarquistas reacionários no sentido do termo mesmo, anti-revolução, e também queriam fuder. Então, assim, os Chetni tinham horas que eles colaboravam com os nazistas, tinham horas que não. Então, no meio disso tudo, os bosniaques, ou alguns colaborando com a Alemanha nazista, né? Teve uma divisão da SS formada por bosniaques, maioria muçulmana, que inclusive usava um fez turco, aquele gorrinho do Aladdin, meio quadrado, meio... Aquele chapeuzinho vermelho. Isso, isso. E o símbolozinho da SS no chapéu. Sério? É, sim. SS muçulmanos, cara. A 13ª Handschar, cimitarra, e assim, eles foram uns dos que, assim, estiveram envolvidos em algumas das maiores atrocidades. E, assim, a Segunda Guerra Mundial nos Balcãs, a palavra que define é atrocidade. O negócio foi pesado. E isso causa um acirramento dessas divisões internas. E, como eu disse, vai ser a sementinha do que vai acontecer na década de 1990. Quando, né, depois da República Federal Socialista da Iugoslávia, a gente vai ter o desmembramento ali da região com disputas nacionalistas também. O cara ouvinte deve estar se lembrando que durante a Copa da Rússia, agora em 2018, nós tivemos uma repercussão da seleção, dos jogadores da seleção croata, fazendo saudações e cantando hinos, os TASS. É. E foram falar, eles são jogadores neonazistas. Teve muita repercussão isso. Eu lembro de terem falado isso. Até porque a Copa era na Rússia, a Rússia é a tradicional aliada à Sérvia, né? Então, e aí você teve um jogador, por exemplo, o Vida, né, que ele foi algum dos que puxou esses cantos, e ele jogou na Ucrânia, ainda por cima. E a Dudu, tô te esperando, Dudu, tô te esperando. Calma, cara, piada não é assim não, cara. Que é isso, cara? Pô, o cara levantou aí, porra, pra ti. A piada é que nem o Gandalf, ela chega, ela tem que chegar. É isso aí, não é que nem pênalti não. Mas ele fazia um símbolo, né, com as mãos também. Não, o símbolo com as mãos... Isso foi da Suíça. Foi a galera da Suíça, que era descendente de albanês, e a bandeira da Albânia tem uma águia de duas cabeças. Aí ele fez esse símbolo e o nego falou assim, olha que lindo, ele é pela paz, ele está fazendo a pomba da paz. Uhum. E não era. Ele estava fazendo uma águia nacionalista mesmo. Assim, e tem a questão do Kosovo, você da tal grande Albânia, né? Porque assim, os sérvios, eles alegam que o Kosovo, não existem kosovares, né? Eles eram albaneses que moravam dentro da Sérvia. Então o Kosovo, na verdade, é uma trama, ou é uma parte de um processo de pegar um pedaço da Sérvia e fundir com a Albânia, né? Essa ideia de grande Albânia. E assim, se você pensar, os kosovares, de fato, eles são albaneses que moram no Kosovo. E os próprios parlamentares kosovares já falaram de uma fusão com a Albânia. Então, a justificativa sérvia para não aceitar a independência do Kosovo é essa. Eu gosto sempre, às vezes, de bater nessa tecla, porque a gente tem um pouco essa imagem, até por conta do noticiário, dos filmes e tal, né, de que os vilões da região são os sérvios. E é o que o JP falou, ali é todo mundo tem culpa no cartório. Então, entender um pouco qual é o lado dos caras, acho que também faz parte. Essa questão de cada um morar esse entrelaçamento de onde eles moravam, né, por essa essa fronteira balançar para um lado ou para o outro, é que vai ser o problema depois, né, cara? Porque de quem é a terra, né? De quem tá morando aqui, de quem é no passado, isso acontece em várias outras regiões também, né? Mas nessa é muito sério. Um dos resultados do desmembramento da Iugoslávia é justamente a migração de volta, né, da galera. Tinha tantos centenas de milhares de sérvios que moravam na Croácia, né? Esse remapeamento até de habitacional, né, da coisa. A população, às vezes, ela vivia de acordo com a província do Império Otomano, que aí deixou de existir quando chega o Império Austro-Húngaro. Então, assim, é uma flutuação muito bizarra mesmo. E é uma coisa, muitas vezes, muito difícil pra gente entender aqui no Brasil, que o continente americano é um lugar feito por imigrantes, uhum, né, em sua grande maioria. Né? Então, assim, é aquela ideia do, olha, tem terra, vamos pra lá porque lá tem terra. Nos Balcãs é, olha, essa terra é minha há 1000 anos, eu não vou sair daqui. Então é uma coisa muito mais complicada esse elo com a terra. Durante a República, né, Federal, que foi marcada pela ditadura, pelo governo do Tito, né, que foi o grande líder iugoslavo até a morte dele em 1980. Que era então o líder dos partisãs, né? Que eram, sim, os caras lutaram a favor, isso, dos aliados, né? Que vocês falaram aqui dos Utsashi, dos Tekniks, parece até Bitniks no negócio, e os partisãs do Lula foram os que lutaram. Então o Tito era o líder dessa turma, e lógico que foi ele que a União Soviética colocou no poder, né? Que conquistou o poder depois que foi defendendo a guerra. Não foi exatamente a União Soviética que botou ele no poder, não. Porque justamente ele rompe com a União Soviética porque ele disse que a Iugoslávia foi uma das poucas nações que não precisaram contar com o apoio do exército, efetivamente, com o Exército Vermelho para ser libertado. Mas ele se alinhou, né? Se alinhou depois. Não, mais ou menos, porque assim, o Tito ele tinha algumas ideias próprias de socialismo e pós Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele vai ter uma postura extremamente imperialista e intervencionista ali no leste europeu. A Iugoslávia rompe com a União Soviética em 1948. E de 48... Ele foi o cara que peitou o Stalin. Sim, e de 48 a 53, com a morte do Stalin, o Stalin tentou mandar matar várias vezes o Tito e não conseguiu. Tem uma parada boa que diz que eles trocaram várias cartas, né? Um esculachando o outro, depois que o Tito rompeu, né, em 48 com a União Soviética. Ele basicamente chegou e falou assim, olha, a União Soviética é da hora, mas não se mete aqui, que aqui é a Iugoslávia. E aí o Tito mandou uma carta falando assim, ó, pare de mandar pessoas para me assassinar. Nós já capturamos 5 deles. Um tinha uma bomba, o outro um rifle. Se não parar de mandar assassinos, eu mandarei um para Moscou, e o segundo não será necessário. Nossa! Ele mandou essa na in your face do Stalin, maluco. Não, e digo mais, ao vivaço. Ao vivaço. Botou um óculos, começou a tocar Turn Down for What. E ao mesmo tempo, Thug Life. Depois ele vai ser o fundador do movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria. Quero justamente buscar uma terceira via internacional. Que era uma galera que não se vestia bem. Por quê? Não alinhados. Nossa, mano. Nota 6. Nota 6. Que merda, tá? Não. Foi melhor. Foi melhor do que isso. Nota 6, não. É o maior número de piadas ruins desde o início, velho. Nota 6 eu não aceito. Foi melhor do que isso. Foi boa. E sem alinhamento com a União Soviética nem com o Ocidente. Por exemplo, uma das coisas particulares da Iugoslávia... Você pensava qual é o alinhamento do Tito? Alfo neutro, Kotsky evil... Tá. Entendi. Afinal de contas, é o Nerdcast, né? Essa foi fraquíssima. Dudu. Essa aí foi nota 3. 3 não, mas isso não foi piada não, isso foi coisa séria. RPG não é piada pro Dudu. Aí pôr o cara no evil, no neutral ou no good vai depender de pra quem se pergunta, né? É. Verdade. Cara, ó, em qualquer situação, um ditador é evil. Só que se não fosse ele, a Iugoslávia tinha ido pras picas muito antes. Já tinha entrado em guerra muito antes, porque ele segurou as pontas. Certo? Ele não era alinhado com a União Soviética, mas a Iugoslávia fazia parte do Pacto de Varsóvia. Pelo contrário, inclusive em alguma situação de guerra, talvez eles estivessem até do lado da OTAN. É mesmo. A Iugoslávia era um dos poucos países na Guerra Fria que tinha planos de defesa tanto para um ataque da OTAN quanto do Pacto de Varsóvia. Caraca! E o reduto seria justamente na Bósnia por conta do relevo do país. E aí entra uma coisa interessante, né? Que na discussão política brasileira hoje, né? Essa coisa reducionista, tá tipo, ah, a esquerda é contra armas, a direita é a favor de armas. Mas na Iugoslávia do Tito, por conta disso, toda criança com 14 anos aprendia na escola como desmontar, montar e manusear um rifle. Porque se o país fosse invadido pelo OTAN ou pelo Pacto de Varsóvia, era todo mundo que ia ter que defender o país. Agora, a gente precisa saber, era uma AK-47? Era a versão iugoslava da AK-47. Ó, pra vocês terem uma ideia, como o Tito foi um cara foda, quando ele morreu, foi o maior funeral de um chefe de Estado de todos os tempos. Só passou, foi ultrapassado depois pela morte do João Paulo II, o Papa, que é o chefe de Estado do Vaticano. Você tá falando que ele foi um cara foda pro povo dele, ou você tá falando que você acha ele um cara foda? Não, não, ele foi um cara foda pra história. Pra história. Pra história. Independente do meu juízo de valores. Você tá falando aí que ditador é tudo evil. Leninista, capitalista. Eu sei da onde vem o que o Tucano tá falando, porque é o seguinte, o que eu vou falar agora, eu vou fazer até um disclaimer, não é zoeira, mas tem dois fatores que explicam, que é o seguinte, o primeiro é Ana Maria Braga, tem relação com o Tucano. O segundo é Petkovic, ídolo do Flamengo, tem relação com o Tucano. O Petkovic, quando esteve no programa da Ana Maria Braga, ele falou muito bem do Tito e da infância dele na Iugoslávia. Então, por isso, tá no YouTube, por isso que o Tucano está com essa postura, entendeu? O Tucano tá com a postura fanboy do Tito. E Ana Maria Braga. Tá com a ideia fixa, oh, né? Mas... Nem te tubiou, né? Nossa! Vocês terem uma... Foi boa, essa foi boa. Foi boa. O medidor e o trocadilho, Azaghal, vai no... Não, essa foi uma nota 8. 8, 8. 8, 8. É boa. Passou com louvor. No enterro dele, no funeral dele, teve 31 presidentes, 22 primeiros-ministros, 6 príncipes, 46 ministros, contabilizando 128 países. Olha aí. Era um cara que trocava ideia tanto com o ocidente capitalista quanto o comunista do leste. Isso, o Tito era o ditador que o Brasil precisava. Nossa, mãe! Você... Brasil que eu quero? Hoje ele seria taxado de isentão. É! Seria? Mais ou menos isso. Não, ele é o isentão. Ele é taxado de socialista mesmo. O modelo dele de socialismo era diferente da União Soviética, por exemplo. Uma indústria poderia ser uma indústria meio que privada, não pertencia ao Estado. Eu acho que eu sei onde você ouviu essa informação, Tucano. Na verdade, eu vi na Wikipédia e confirmei, minha fonte é xadrez verbal. Ah, tá. É que o Tito, ele tinha uma visão, digamos assim, das cooperativas. A indústria, ela não seria da propriedade do Estado, ela seria da propriedade dos trabalhadores. Então, se você produz mais, a indústria ganha mais, você, consequentemente, ganhava mais. Não era um capitalismo, mas também não era Estado máximo. Óbvio, o Estado tinha participação em diversos aspectos, mas havia essa ideia da propriedade privada da economia pelos trabalhadores. Amigo, se o cooperativo fosse bom, o táxi era uma beleza. Olha, se você... Depende. É. Era só uma piada, Felipe. É uma piada. Era só uma piada. Eu sei, mas é... Realmente eu fiquei pensando no exemplo. Piada em debate. Piada em debate. O papagaio vai ser o próximo a se manifestar. Ele precisa de um botafoguense. Parece programa do TV Pirata, né? Piada em debate. Precisa de um botafoguense da Regina Casé. É programa apresentado pelo Louro José. Eu quero ver o que o Tucano vai falar depois do funeral do Lula. Lula um monte de chefe de... Não, mas quando ele morrer vai vir um monte de chefe de Estado aí também. E eu quero ver o que o Tucano vai falar. Eu não sei se o Tito, antes de morrer, foi preso por corrupção, tá ligado? Mas podemos ver aí o que acontece. Mas quando o JFK morreu, não foi Big Deal? Foi uma comoção nacional. Deve ter ido, mas, por exemplo, a galera do Pacto de Varsóvia não foi lá prestigiar, né? Ou será que a galera não curte o caixão fechado? Nossa. Nossa, mãe. Caralho. Que merda. Tô tentando, gente. Como é que foi essa semente pra década de 90? Porque década de 90 aqui, os velhos lembram que o barril de pólvora explodiu lá. Nossa senhora. A guerra do Kosovo. A gente viu essa guerra aí, né? A gente viu essa guerra, exatamente. Eu lembro claramente dessa guerra. E eu lembro que, bom, teve intervenção dos Estados Unidos e tal, e aí falavam de limpeza étnica. Os russos tomando o aeroporto, cara. Lembra disso? Passando no Jornal Nacional? Esse conflito... Iugoslávia, ele foi num momento que a gente, pra mim, depende pra maioria de nós, foi muito marcante, porque a gente tinha passado da época da Guerra Fria e tava meio... Mas já tava um sentimento de alívio, né? Porque um pouco antes, na década de 80, era aquela tensão total do fim do mundo, né? Sim. A qualquer momento, não sei o quê. Nessa fase, tava um certo alívio. Sim. Né? E aí vem esse conflito pra mostrar pra gente que, porra, nunca vai ser um alívio, né? Vai ter sempre alguma parada que vai gerar tensão, que vai gerar guerra, porque a gente é assim, né? Essa história que o Tucano mencionou, dos russos tomando aeroporto, vocês lembram daquele cantor James Blunt? James Blunt, sim, lembro. Do You're Beautiful, aquela música chata pra caralho. Aham. Uh-huh. Vocês estão ligados que ele tem uma pequena participação em talvez ter evitado uma Terceira Guerra Mundial? O quê? É. Hã? Não, porque, vou explicar. Isso que o Tucano mencionou já foi um pouco depois, né? Quando os russos ocupam o aeroporto ali perto de Kosovo, justamente para impedir que grupos rivais à Sérvia tomassem, um comandante britânico ordenou uma coluna de tanques que estava na região a engatar a quinta marcha e tentar chegar lá antes dos russos. E o comandante dessa coluna de tanques se recusou a essa ordem. E aí o comandante britânico das tropas da OTAN teria removido ele do posto e colocado o segundo em comando, que era o James Blunt. Ele era... Eita porra, mentira! Ele era oficial do exército britânico. James Blunt falou, não, o meu superior aqui tá certo, a gente não vai cumprir essa ordem, porque se a gente for lá, a gente vai trocar tiro com o russo e vai dar uma merda federal. Os russos já chegaram no aeroporto, não tem como a gente chegar antes deles. Se a gente for pra lá, vai dar merda. E o James Blunt recusou também a ordem, e aí os britânicos não foram lá e não deu problema. Então foi o James Blunt que cantou essa pedra. Nossa! Eu juro que eu não tô inventando essa história. Mas o James Blunt é o músico mesmo? O músico? Eu não acredito. Eu não acredito. É? Sério? Achei que era uma coincidência. Não! É esse mesmo que ele tá falando. Caralho! Ele ficou lá, eu não vou. Ah, nossa. É super. Vai dar ruim. Guerra da Bósnia ou musical? Porra, com o James Blunt, imagina. Caraca, tô em choque. Ele colaborou, era o aeroporto de Pristina, capital do Kosovo. Agora eu fui colar, era o aeroporto de Pristina. Olha aí, cantor James Blunt, né, impediu a Terceira Guerra Mundial por recusar ordens de seus superiores. Olha aí. Caraca. Bom, mas tá aí isso um rival, já é... Tá aí um rival pra herói do Tito, hein? Isso é bem no final da parada mesmo, né, cara? É. A gente já pulou um pouco, é porque o Tucano lembrou da história, eu não podia deixar o James Blunt de fora, né, desse momento. Eu já confundi as minhas lembranças todas. É senilidade. Realmente tem que ser, porque eu lembro que eram os russos, não eram os soviéticos que tinham invadido. Em 90 ainda tinha União Soviética, né? Ou era sei. A União Soviética acaba 25 de dezembro de 91, né? Então... podia ser. Bem no final, já é 98, 99. Kosovo é 99. A dissolução começa com o seguinte, as repúblicas federais da Iugoslávia, elas tinham autonomia. Porém, nos anos 80, teve uma crise política com a morte do Tito e tinha uma crise econômica, basicamente mundial, com o choque do petróleo e tudo mais, que afetou o Brasil também. Isso fez com que cada república, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então começa ali uma série de tensões nacionalistas dentro da Iugoslávia e o líder da Sérvia, né, que hoje está, né, se existe uma justiça celestial, ele está sentado no colo do capeta, o senhor chamado Slobodan Milošević, ele que começa... é nome de pitbull isso aí. Ele começa a deixar a situação mais tensa e pró-Sérvia, na verdade, né? Ele tem o famoso discurso do aniversário de 600 anos da Batalha do Kosovo, no local da batalha, onde ele fala que batalhas estavam no futuro da nação Sérvia, justamente. E aí o que acontece? As outras repúblicas invocam o direito constitucional que elas tinham de um referendo para a independência, falando, olha, isso daí tá muito pró-Sérvia, isso daí já deu, a gente quer ter o nosso próprio país, vamos se fuder. Aí... Ele queria voltar para o que era antes da Constituição de 74, né? É, ele queria, na verdade, uma constituição, digamos assim, dos moldes do reino da Iugoslávia, em que o poder estava centrado em Belgrado, ponto final. O Tito, ele era próprio menino. Só lembrar que Belgrado também era a capital da antiga Iugoslávia, certo? Isso. Que também era a capital da Sérvia. Então, sim, os sérvios consideravam que eles eram os protetores da grande Iugoslávia. Seria mais ou menos isso. É uma forma de se colocar. Os moderados, sim. Né? Os nacionalistas, não. Os nacionalistas falavam, não tem Iugoslávia, é uma Sérvia gigante. gente, é tudo nosso. E ele substituiu alguns caras do... existia um meio com um... não era um senado, mas sei lá, alguma uma junta que tinha um representante de cada um desses países. Ele substituiu uma galera lá, ele deixou... o voto, ele ficou com quatro votos. Dele. É, ele ficou com quatro votos, né? Dele, né? Ele é tipo aquele síndico que pega a procuração de todos os apartamentos fechados. É, isso aí como é que é. E vota, e ele aprova o que ele quer. Exatamente. É uma coisa que eu acho interessante pensar aí, eu gosto muito quando eu estudo guerra, é pensar um pouco no aspecto humano, né, cara? Às vezes eu fico pensando nisso, em 91, com o fim da União Soviética, e você vai vendo a desintegração da Iugoslávia, né, essas fronteiras e tal, foram se destruindo, se desintegrando. Como é que era aquele clima, literalmente, e a gente brinca da era da escrotidão, mas um clima de caos mesmo, né? Porque você tinha uma unidade e agora você tem todas essas pequenas repúblicas tentando se dividir. Ninguém sabe, e sérvios e croatas e muçulmanos, todos no mesmo território, sem ter um poder nacional muito bem solidificado. Quer dizer, uma tragédia humanitária grande, assim, cara. É aquilo que eu falei, os caras decretaram a independência, isso, mas lá dentro do território, vamos dizer assim, entre aspas, que eles diziam que era o dele, moravam centenas de milhares do outro, da outra galera. É, entendeu? Isso. Eles não queriam independência ali, né? Tem uma parada que é emblemática, que na Croácia, a Croácia declarou independência. Logo depois, uma província da Croácia declarou independência da Croácia, era de maioria sérvia, tá ligado? Uhum. Aí eles foram expulsos da Croácia. A Croácia foi a primeira a consolidar, né? Ou foi a Eslovênia? A primeira foi a Eslovênia, porque a Eslovênia ela ficava separada da Sérvia, né? A Croácia tá no meio do caminho. Tanto que a guerra de independência da Eslovênia, chamada Guerra dos Sete Dias, e matou, sei lá, 8, 9 pessoas ali, porque tropeçaram e caíram num buraco. E tem a Bósnia também, que tá bem no meio também, né? Isso, então, a guerra foi muito na Bósnia, que a Bósnia tá no meio de Sérvia e Croácia, e aí você tinha o seguinte... Azaghal, a Bósnia tá entre o martelo e a bigorna. É, nem que você não falou a foice, senão você ia, né? Botar tua cara a tapa aí. A Sérvia buscava, digamos assim, impedir uma consolidação da Croácia. A Croácia buscava sua independência. E, além disso, você tinha setores nacionalistas querendo falar, olha, já que vai separar, então eu quero o meu pedaço da Bósnia, né? Tanto a Croácia quanto a Sérvia achavam isso. Uhum. E, além disso, tinha os grupos dentro da Bósnia, que eram pró-Sérvia, pró-Croácia. Só teve uma comunidade iugoslava que só se fudeu. Foram os bosniaques, que eles sofreram um genocídio barbaridade em todos os lugares, né? É. E eles não tinham um projeto próprio de poder. Eles fazem os referendos e consolidam na cabeça deles a independência, mas tem que fazer tudo a toque de caixa, né? Porque o exército nacional era basicamente sérvio, né? Então eles tiveram que construir um exército porque sabiam que os caras não iam deixar barato, né? Eles tiveram que construir esse exército. Então, as guerras, né? Ainda foi uma guerra contra exércitos, tampão, né? Que foram criados pela necessidade. É, o que eu acho sinistro aí, por isso que eu tava mencionando a tragédia humanitária, é que o que acontece muito nesses casos é você também, Milosevic no caso, e alguns líderes começarem a partir de um certo ponto uma espécie de guerra de narrativa, né? Então, quando você tem, por exemplo, a Bósnia é um bom exemplo, como o Felipe bem mencionou aí. Você tinha, morando na Bósnia, você tinha além dos sérvios, tinha os croatas, que eram católicos, e tinha os muçulmanos. Então, o que você faz? Você começa a guerra de narrativa querendo dizer que os sérvios são melhores, os outros são inferiores, os caras, eles estão querendo tomar a Sérvia de vocês, eles são separatistas enquanto a gente quer. Vocês são sérvios? Nós queremos todos juntos. Não, os muçulmanos não. Eles querem a divisão, que tinha umas divisões do parlamento e tal. E aí você começa a incitar os próprios vizinhos, cara. Isso aconteceu sistematicamente na Bósnia, por isso que a gente fala de tragédia humanitária. Os caras que, sei lá, em 85, então, antes da guerra, eram vizinhos de porta, amigos, estudaram com os caras. No dia seguinte, você teve eles invadindo as casas dos vizinhos, cortando o pescoço, matando, essas coisas todas, porque essa guerra de narrativa escalada, desse tipo de violência, de ódio, né? Não só narrativa, é narrativa e gráfica, porque nesse momento a gente já tava num ponto de globalização, já tinha internet até, né? Então a gente já tava recebendo as imagens das coisas quase que em tempo real, né? O que foi a primeira vez, na verdade, que eu me lembre. A gente aqui que você tá dizendo, no Brasil, né? Então, em todo lado, né, cara? As coisas já já chegavam muito rápido, né, em todo mundo. Então, as imagens das atrocidades pegaram muito pesado, né, na nossa cabeça. Já era um novo tempo. Mas, hoje em dia, se pergunta, tem vídeo falando, podcast, o genocídio aconteceria hoje em dia? Cara, aconteceu há poucos anos atrás, velho. Pois é. Se bobear, tá acontecendo agora e a gente não sabe. Sim. Tipo, não é a mesma escala, mas aconteceu. A atrocidade é pesa étnica. Não gostamos desse povo aqui, dessa etnia. Acontece, vamos matar. Acontece na África. Na África, no Timor, em todo lado, né? Não, tá acontecendo agora em Mianmar. Olha, Mianmar, exatamente, Mianmar. Falei Timor, eu queria falar Mianmar, né? Não, mas os timorenses sofreram um genocídio na mão dos indonésios também. Um pouco anterior, o que eu quero falar de hoje, na verdade, era o Mianmar, esse é o Timor. Pra quem gosta de quadrinhos aí, tem um autor chamado Joe Sacco. Esse autor, Joe Sacco, ele faz essa reportagem em quadrinho, e tem dois livros dele, se até dá pra encontrar, que chama, dois da Guerra da Bósnia, um chama Gorazi de Área de Segurança, e o outro é Sarajevo, que fala muito bem isso do que eu tô falando. Gorazi era uma cidade que ficava na Bósnia, que já tinha sido invadida pelos sérvios, e os bósnios ficaram nessa cidade, e que foi considerada uma área de segurança, ou seja, só podiam ficar ali, e os sérvios circulando toda hora e mandando bomba, como se fosse um sítio ou uma cidade. Bem interessante a história, e reflete muito bem do que a gente tá falando aí, dessa deusa étnica. Foi até os Chechniks que mataram muita gente lá, inclusive. Por isso a tragédia humanitária, porque não é só uma guerra entre militares, né? É uma guerra entre civis mesmo, é uma chacina sistemática. Isso aconteceu agora, cara, poucos anos atrás. Então, mas peraí, quem eram os alvos? O Slobodan era sérvio, ele era presidente da Sérvia, certo? O Milosevic, sim. O Milosevic. E a limpeza étnica foi em que povo? Croatas e muçulmanos. Os croatas cometeram genocídio contra sérvios e contra bosniaques. Uhum. Sim. Os sérvios cometeram genocídio contra croatas, bosniaques e depois... Albaneses / kosovares. E os kosovares também são acusados de genocídio contra os sérvios, porque vão lembrar, genocídio é morte, expulsão e destruição de locais culturais. Você apagar uma entidade cultural. E uma coisa que foi muito marcante na Guerra da Iugoslávia, né, que é uma coisa pesada, infelizmente, era o uso de violência sexual sistemática, né, com a ideia de você, entre aspas, purificar aquele outro povo. Né? Então, assim, vou fazer um filho sérvio, né, para purificar o seu povo. Fazer no sentido de... violentamente, sem consentimento. Sim, estupro. Puta que pariu. Só pra pontuar, o crime de genocídio ele é tipificado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que é o extermínio sistemático de uma população por razões étnicas, culturais, religiosas, o que for que seja, né? Só pra pontuar. Mas esse genocídio aí começa com tentar mover os caras. É que a parada escalona, né? Mas começa a tentar mover os caras e liberar os territórios. E aí a OTAN intervém. A OTAN que dá essa terminologia de limpeza étnica. Uhum. Só pra ter uma ideia de como, né, a desgraça foi generalizada. Eu colei aqui, eu peguei os indiciados no Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. Que recentemente, inclusive, talvez vocês lembrem, teve um general croata que, ao ser condenado, tomou veneno durante o julgamento e se matou. Ao vivo, na audiência. Caraca, não sabia disso. Um copinho. O cara levou um shot de veneno pra audiência e foi ok? O advogado dele levou e passou pra ele. Caraca, maluco. E aí o cara falou, só um minuto, meritíssimo. Pau! Vou virar. É isso? Mais ou menos isso. Nossa. E olha só, a lista tinha 161 indiciados, tá? Independente de terem sido condenados ou não. 94 eram sérvios, 29 croatas, 9 albaneses, 9 bosniaques, 2 macedônios e 2 montenegrinos. Ou seja, o negócio é generalizado. Cheio de tudo. Cheio de tudo. Era todo mundo. Porque é aquela história, cara. É justamente isso que eu tava dizendo. Porque ódio contra ódio, né? Não é só uns caras ir lá e matarem, enfim. Aí os outros voltam e fazem a mesma coisa. Mata todo mundo. Aí depois volta e mata todo mundo. E sai matando todo mundo. Então esse que foi o sinistro, entendeu? Mas existe uma grande controvérsia aí na questão dos números desses mortos, né? Existe pessoal que fala que a ONU exagerou, a ONU não, a OTAN exagerou demais no pra justificar os bombardeios, justificar a entrada dela no... Só pra contextualizar, JP, em 95, a intervenção é da ONU, né? Tanto que o caso mais famoso é o de Srebrenica, quando os sérvios matam todos os homens de uma vila, e as tropas que estão ali perto são holandesas, da ONU, e elas não fazem nada, elas se omitem até por conta das regras de engajamento, enfim, a OTAN em 99. Então. No Kosovo, tá? Mas teve as duas. É verdade. Mas essa questão do termo, né, de limpeza étnica vem mais pela OTAN do que pela ONU. É, era uma acusação contra os sérvios no Kosovo, que eles estariam fazendo isso contra os kosovares, e os sérvios dizem que os kosovares estavam fazendo contra eles. Tem os dois. Então, o que eu acho sinistro é que os caras, há poucos anos atrás, conviviam tranquilamente, né? E aí teve o cerco de Sarajevo e o tio fez uma canção. É, o cerco de Sarajevo é na guerra da Bósnia, é na parte da Bósnia, né? Sarajevo é a capital da Bósnia e é o maior cerco de cidade europeia e tal. Existe uma crítica grande também à participação da OTAN na parada toda, né? Que a gente tem que falar, porque tem muita gente que defende que eles pioraram a situação, né, com os bombardeios todos, que eles devastaram toda a área. E aí eles falavam, os caras têm que voltar pra Kosovo, mas vai voltar pro quê? Se eles já destruíram tudo, né? E é estranho porque todo conflito, toda guerra, a gente sempre busca qual é a razão econômica de nego externo se envolver na parada. E nesse caso, não tem muita. Não tem muito ganho econômico aqui pros Estados Unidos ter tido, por exemplo, uma ação tão protagonista na parada. E isso sempre foi motivo de questionamento. O porquê da insistência deles no combate a esse genocídio, sendo que diversos outros estavam acontecendo no mundo naquela época, principalmente na África. E ninguém fazia porra nenhuma, ninguém mostrava de menor interesse em resolver. Foi determinado por quê? Qual era? Tinha uma razão econômica? Não existe uma razão econômica. Se a gente quiser ir para os nacionalistas sérvios, e assim, quando eu falo nacionalistas sérvios, eu não tô falando de um cara dentro de um bueiro. Tô falando, por exemplo, do Novak Djokovic, tá? O tenista. Ele condena muito os bombardeios da OTAN e ele participou de um documentário chamado Weight of the Chains, Peso das Correntes, que acusa que os bombardeios da OTAN, na verdade, foram para destruir a indústria de base sérvia, herança da Iugoslávia, para impedir que a Sérvia possa rivalizar com as grandes potências ocidentais. Claro, isso é uma perspectiva extremamente nacionalista pró-Sérvia. Só tô falando que para eles tem essa justificativa. Não tem tanto motivo disso, né? Mas eu acho que também existe um motivo político. Aí uma opinião minha, tá? Vamos dizer assim, pela política americana também. Porque o Bill Clinton, que era o presidente dessa época, ele tentou, inclusive, firmar paz em várias frentes. Não, ele não... O Clinton não aceitou as contrapropostas de paz que foram enviadas e intermediadas até pela Rússia, né? Mas eu não tô nem entrando no mérito se do acordo de paz em si, mas essa política intervencionista, assim, vou tentar mediar, vamos dizer assim. Ele tentou mediar um acordo lá com os palestinos e os judeus, aí, porra, todo mundo ficou, a ONU não tem braço armado pra interferir no conflito. Porque a gente tá falando da África, mas a questão é que a posição dos Balcãs era muito maior. E aí eu vi uma cobrança. É, então aí o Clinton quer sair, eu sou o cara que acabou com a guerra na Bósnia, eu sou o cara mesmo que ele não tenha conseguido o sucesso. Mas nesse caso ele foi extremamente belicoso. Ele foi muito mais belicoso do que mediador de paz. Essa que é o grande questionamento, né? Uma das teorias que são mais aceitas é que foi uma medida da OTAN de sobrevivência. Porque com o fim da Guerra Fria, a OTAN passava a não fazer tanto sentido assim, entendeu? Então foi uma guerra que eles bancaram pra se mostrar ainda importante no cenário mundial. Mas não é um ganho econômico direto. Sim, cara, mas belicoso é assim, é aquela tua história. Se o cara, é uma aposta que o cara entra. Se ele entrar e na primeira bomba nego se render, ele conseguir a paz, pronto, o cara sai como o cara que faz a paz. Senão ele tem que continuar lutando. E aí a coisa escalona. Então isso aí é uma aposta, é um jogo, né, cara? Então, enfim. Mas é um jogo que ele não precisava ter entrado. Esse é o ponto. Ele não precisava ter entrado nesse jogo da forma que ele entrou. E os sérvios acusam dizendo que eles só partiram pra esse genocídio de verdade com os números maiores depois do bombardeio da OTAN, porque ele foi uma resposta que eles sentiram acuados, né? Então. Qual foi o fim do Slobodan? Ele morreu na cadeia, lá em Raia, não foi isso? Isso. Primeiro tinham falado que tinha se matado, mas hoje em dia já se acredita que ele sofreu um ataque cardíaco na cela onde ele estava. Mas antes disso, ele foi julgado por crime de guerra, né? Ele estava sendo julgado, ele não foi condenado. Sendo julgado e ele próprio sendo seu advogado, falando inglês e tentando se justificar e resolveu, né? Quando ele viu que não ia dar muito certo, ele morreu e aí ninguém sabe se é morte matada ou se ele se matou ou se morreu de causas naturais. Morreu em Raia. E aquele outro cara que era tipo o cachorro cachorro louco da parada? Não tinha um cara famosão que era o cachorro louco? O Ratko Mladić, ele foi preso depois de ficar refugiado um tempão. Ele, durante o tempo, ele viveu disfarçado como guru, astrólogo, alguma coisa assim, um barbão gigante e tal. E aí, ele foi condenado no ano passado, em Haia, né, no mesmo tribunal, o Tribunal Penal para ex-Yugoslávia. E ele tá em prisão perpétua. Esse foi cachorro louco mesmo, né? E ele não era do exército sérvio, digamos assim. Ele era do exército dos bósnios sérvios. Os caras que, é o que o Eduardo falou o tempo todo, os caras que é pra matar o vizinho, entendeu? É. O apelido dele era o açougueiro da Bósnia, justamente. Ele era o vilão do filme Atrás da Linha Inimiga? Esse filme é irado. Ele inspira um dos vilões, mas tem aquele outro que usa roupa da Adidas e tal, sempre o agasalho azul, que ele é inspirado em outro maluco. Mas esse filme é aquele com o Owen Wilson? É irado esse filme. Não, é irado, cara. Não consigo, olha pra aquele cara, não consigo. Não, então, apesar do Owen Wilson, é um filme maneiríssimo. É antes dele se tornar um comediante, né? Ele já fazia uns filmes de comédia, mas é que é um filme totalmente fora da curva do Owen Wilson, é um filme irado, cara. O filme é bom, é baseado em fatos reais, né, de um piloto americano que o caça foi abatido em cima do território lá, e ele escapa de volta até se juntar ao exército. Mas esse cara, ele depois processa o estúdio, né, que fez o filme. O piloto, né, porque ele diz que, pô, mudaram a história toda, que ele nunca entrou em combate mano a mano com ninguém pra fazer isso. Pô, mas aí é um filme de ação, né, compadre? Pois é, mas é inspirado no cara, né? Ou seja, ele levou a grana dele que tava querendo levar, que não tinha levado antes. Não, processar não quer dizer ganhar. Se ele assinou o contrato antes... A sorte do Mel Gibson é que o Robert De Bruce já tinha morrido. Nossa, que legal. Lá vai. Senão eu tinha perdido o dinheiro também. Eu acho engraçado o seguinte, o sujeito que viu o filme William Wallace, viu a cara que ficou o William Wallace quando viu o Robert De Bruce traindo ele, falar um negócio desse. O cara perdeu o chão, amigo. O filme é bom. É, meu Deus. O Jack Bauer lutou com essa galera também aí. Já deu uma lição nesses caras. É, porque uma das... Tem várias consequências essa guerra, né? Uma delas, o número de armas e de mercenários dessa região que se espalhou pela Europa toda. O contrabando de armas na época foi absurdo pra lá. Uhum. Inclusive, muitos mujahidin foram do Afeganistão pra Bósnia, pra defender os bosniaques. E a outra consequência é que, a partir dali, a OTAN, que tinha a diretriz de só poder revidar, ela vem com uma nova diretriz que ela pode entrar em conflito, mesmo não sendo revidada. E a partir dessa resolução da OTAN, que o Bush usa pra invadir o Iraque, né? Porque ele não tinha um motivo concreto pra guerra do Iraque, mas como teve a brecha via o ataque na Iugoslávia, isso foi possível e ele não foi condenado como uma guerra ilegal. Guerra ilegal é só quem perde. É. E pra quem diz? Regra em guerra, pra mim, não dá. Amigo, é guerra. A palavra diz guerra, fudeu. Não, mais ou menos. Tanto é que essa galera foi condenada por crime de guerra, então, né? Mas só é condenado então, depois que perde a guerra. Então, o cara é condenado porque perde a guerra, isso é verdade. Mas aí o cara é aposta. O cara que ganha a guerra não é condenado. Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer essa parada aqui e perder... Porque tem um monte de cara que ganhou a guerra aí, que lutou e ganhou a guerra e fez atrocidade pra caralho, mas ganhou a guerra. É isso. Ah, sim. Inclusive, a OTAN bombardeou um monte de coisa civil nesse processo todo lá, né? E quando a OTAN bombardeia um alvo civil, é um erro. É, exato. Quando o inimigo bombardeia, é uma atrocidade. É, um crime de guerra. Que crime de guerra é só pra quem perde. É claro. Você só é inimigo no momento que você perdeu a guerra. Quem perde a guerra é o inimigo. Então, se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro ia ser inimigo. E os crimes de guerra iam ser dos russos, dos americanos, não ia ser dos alemães. Bomba atômica. É, exatamente. Olha o crime de guerra aí que ninguém julgou. Ninguém nunca deu nada. E pra quem acha que política e futebol não tem relação, a guerra da Iugoslávia começa num campo de futebol. Tem isso também. Ah, é? É, ela começa num jogo entre um time croata e um time sérvio, e a coisa desanda nas arquibancadas, entre as torcidas organizadas, a polícia entra no meio, e isso tem um impacto muito grande no referendo pela independência da Croácia. Caraca, sério isso? Foi na mesma semana. Meu Deus, cara. Imagina se o Palmeiras conquista o Mundial, o que acontece em São Paulo? Você falou tantas vezes que não funcionou já mais. Não funcionou mais, já perdeu. É, o Jovem Nerd, na verdade, tá esperando pra encerrar o programa alguma piada com o Kosovo e Chechênia. Mas não tá rolando também. Antes de encerrar o programa, né, se Alexandre e Dave me permitem um certo auto-jabá, pelo mesmo motivo que você citou. Eu achei que fosse piada, pô. Achei que tinha falado piada. A Guerra da Iugoslávia foi, né, eu cresci vendo a Guerra da Iugoslávia e eu ficava olhando e falava, pô, né, que porra é Sarajevo, né, tentava entender dessa merda. E por isso eu tive um interesse muito grande no assunto, então, assim, lá no site da Reserval tem muita coisa sobre a Iugoslávia pra quem quiser ver. Ah, sobre a história aí. Da Iugoslávia, a história da guerra, tem podcast, tem dica de documentário, de livro. Inclusive um Fronteiras Invisíveis do Futebol que eu ouvi falando sobre a Iugoslávia. Tem um da Iugoslávia, um da Sérvia e um da Bósnia. A gente ainda vai fazer um da Croácia também, até porque a Croácia chegou na final da Copa do Mundo. Falta então o Kosovo, cara. O Kosovo não é um país. É um país e não é, né? Porque... Ele declarou independência, mas não foi reconhecido. Quer dizer, mas foi reconhecido por alguns países e outros não. É o país mas de Schrödinger. Uma judoca ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada aí do Rio, né, pro Kosovo. Então, eu lembro que eu fui crescendo e cada Olimpíada, a Iugoslávia tinha um nome diferente. Não rolava isso? Cada Olimpíada, cada 4 anos mudava tudo, mudava. Ela foi República Federal da Iugoslávia, depois Sérvia e Montenegro. Isso. E depois separou de vez. E aí era outra parada. É, porque a gente não chegou a falar, mas Montenegro depois se separa e a Macedônia também. Né? A Macedônia tá envolvida com... pacificamente, separa no voto. Pois é. E a Macedônia tá envolvida hoje com um negócio de nome, né? Com a Grécia e tal. A Macedônia é o país que tem representação diminuída na comunidade internacional por naming rights. Uh-huh. A Grécia diz que o nome Macedônia é parte do seu patrimônio histórico. Aí os dois governos chegaram num acordo esse ano. A Macedônia vai passar a ser chamada de Macedônia do Norte, só que os acordos precisam ser aprovados nos parlamentos e ambas as populações estão putas da vida. Os macedônios dizem que são só Macedônia, os gregos dizem que Macedônia do Norte, do Sul, do Leste, da caceta que for, é da Grécia mesmo assim. Mas então, mas a Macedônia, o país Macedônia atual, ele não tem nada a ver com a Macedônia da história antiga, é isso? Tem a ver que é o lugar, mas a população é outra. A população não é grega, digamos assim, a população é eslava. Ah, já mudou a galera. A população da Macedônia atual chega migrou. Ali. A população antiga migrou. Isso, os que moram lá atualmente chegaram depois. Então, assim, a região é parecida, tanto que, assim, tudo lá na Macedônia é Filipe II e Alexandre. O aeroporto é Filipe II, a ponte é Alexandre, os caralho. Vai junto pra lá, vocês dois, caralho. Que pariu. Aí a Grécia fica falando assim, gente, isso aí é meu. Ela disse que o nome Macedônia é parte do seu patrimônio histórico. A Grécia não quer o território. Ela não quer o território. Ela só não quer, que os caras usem Macedônia. Puta que pariu. Mas tem pau no cu pra caralho no mundo também, viu? Vou te falar, cacete, brother. Os caras, ao invés de tratar da crise deles, ficaram discutindo o nome, velho. É mais o seguinte, é como se o JP conduzisse a independência da Flórida. Olha só, que nova claim é pro NSA que tá ouvindo aqui. Não tem nada, não tem nenhum papel aqui na minha mesa. E a independência é Tijuca, e o Brasil fala, não vai ser independente porra nenhuma, porque Tijuca é um nome brasileiro. Só você ia chamar a Flórida de Tijuca, JP? Eu de novo, não vou chamar de nada. Independência da Flórida com o JP é o Pernalonga cortando ela no mapa ali, ó. Encerrando as Flóridas agora. Só eu tô falando essa porra. Fala vocês também, caralho. Ah, vamos falar da... Eu vou falar então. A gente foi no Prêmio Influencer e Felipe ficou bêbado. ficou agredido o pirula. Ficou agredido o pirula. Foi muito estranho. Eu não preciso estar bêbado para agredir verbalmente o pirula. Mas eu era bebi muito... suco de framboesa. Olha só, tinha suco de framboesa nesse rolê. E nesse dia era muito verdade. Meu Deus do céu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.